Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Vamos para 100 anos da versão resumida. Aqui é Burrand e espero que o Nerdcast não dure 100 anos. Eduardo Spor, que não faltou nessa guerra foi bengala e fralda geriátrica. Aqui é o Tucano e vive lá, yeah. Aqui é o JP e eu também não tenho álibi, mas não matei. Aqui é a Zagal e para lutar a guerra de 100 anos só o Highlander. Muito bem, nerds! Estamos aqui com o nosso time de história para viajarmos para a Idade Média e entendermos a Guerra dos 100 anos, rapaz! Muito que bom! Que não teve 100 anos. Que não teve 100 anos, teve mais. Nós vamos saber a versão resumida, obviamente, deste conflito histórico épico entre Inglaterra e França. É alta, média ou baixa Idade Média? Eduardo Spock sabe. Isso é bom, isso vai ser legal a gente falar. Vamos para os e-mails. Olha o cara! Canelada. Canelada. Muito bem, Zaca, vamos para mais uma semana de mês. É canelada do Nerdcast. Vamos. Mas agora essa semana nós vamos anunciar aqui mais um jogo dos nossos amigos da Galápagos Jogos. Isso. Eles têm uma linha chamada Gala Party, que é para festinhas, quando vai uma porrada de gente na tua casa. Jogo casual. Jogo casual, rápido, essas coisas são, é muito bom. Como é um card game que cabe, é um baralho que cabe na sua mão, é bom pra você levar em viagem também, levar no churrasco, levar em qualquer lugar que você joga numa boa. Até agora, Zagal, são três jogos. O We Will Rock You, que nós anunciamos do Nerd Office dessa semana, a gente jogou, dá pra você ver como é que é, explicou como é que funciona. O Histórias e o Hanabi. Esse último, Hanabi, ele ganhou o Spiel des Jahres de 2013. Sabe o que é Spiel des Jahres? Não. É o jogo do ano em alemão. Olha aí. Sabe que a Alemanha é o grande centro desses novos jogos, esses designer games, e é o prêmio mais importante da categoria de jogos de tabuleiro e card games, o Spiel des Jahres. Então ele ganhou o de 2013. Como a TV gosta de falar, é o Oscar dos jogos de tabuleiros e card games. Impressionante. Card game cooperativo, divertido. E ano que vem os caras anunciam que vão ter mais lançamentos nessa linha de party, de festa, na Gala Party, sacou? Pra você jogar casualmente com seus amigos. Excelente. Você não ficar fritando a mente com aquele jogo de tabuleiro pesado 10 horas. Cara, sério, a gente jogou um jogo de tabuleiro na Segunda Guerra que a gente ficou 10 horas. Caraca, no final não tinha mais graça nenhuma. E a gente não conseguia desistir do jogo. Não, vamos até o final. Você vai recriando o dia D, né? A gente recriou o dia D. Eita, caraca, o jogo era maneiro, mas nossa. Foi 10 horas de jogo, mano. Que é muito... Então esses jogos são divertidos. Rapidinho, você pode conferir lá no galapagosjogos.com.br. Larga o videogame um pouquinho nessas férias e vai jogar com seus amigos, vai interagir. Um jogo social. Falando em jogos, Azaghal, a Intel... fez um... Cara, eu tô impressionado com a Intel. Parabéns. A Intel fez um jogo gratuito que você pode jogar no seu browser chamado Game Hero. Okay. Até aí você... Ah, ok. Mais um jogo e tal. Cara, os caras fizeram uma homenagem aos jogos clássicos de 8, 16, 32 e 64 bits. Todos fizeram parte da nossa infância. Ou até da galera que é mais nova, que não jogou os jogos de 8 bits, conhece porque eles são tão clássicos assim. Jogo nacional, feito aqui no Brasil, com uma dublagem espetacular, com gráficos, animações espetaculares, com todas essas referências a esses jogos clássicos, muito bom. E assim, só de você jogar, só de você ter isso e poder jogar, já é maneiro, porque eu fiquei me divertindo horas com essa parada. Mas, não só você pode se divertir gratuitamente com esse jogo online, mas lá dentro do jogo online, Azaghal, como é um jogo da Intel, tem cupons escondidos pra você ganhar descontos em Ultrabooks. Olha aí. Então, cara, os caras... Olha, parabéns pela campanha, muito legal. Game Hero tem links aí embaixo. Se você quiser direto, vai em gamehero.intel.com. Vai lá se divertir, que é muito maneiro e é de graça. Excelente. E essa coisa, não vamos esquecer que a Nerd Story está aí em clima de Natal. Isso, toca a musiquinha natalina. Olha aí, com vários produtos novos. Várias camisetas, Natal. Novas Sim. estampas. Temos a estampa, olha aí pra você que é fã do Nerdcast, que gosta dos meus jargões. Nós temos a camisa Esse é o Jovem Nerd. Que beleza, cara. É, agora você pode estampar o seu peito, o seu dorso, com essa famosa frase criada aqui nesse programa. Que beleza, singelo. Hein? Que beleza de produto. Você virou a camisa, Jovem Nerd. Que beleza. Nós temos a camisa Say My Name. Keep Calm and Say My Name. Oh, essa foi muito boa da linha Keep Calm, hein? Inspirada. Excelente. No Breaking Bad, no muito Heisenberg. Bom. Muito bom. Temos também a camisa Viva la Transformación. Ahá! Temos um robô que se transforma no estilo Che Guevara. Exatamente. Com sua boininha. E muito, cara. Estilo curso de vida? Muito bom. Além da Aguarde e Confie, que é a Keep Calm do Didi. É, excelente. É, excelente. Muito bom. Cara, fora isso, temos canecas, livros, temos as Crônicas de Gunner, os Protocolos Blue Hand. Sim. Tá tudo aí, o Independência ou Mortos. Você pode ir lá fazer a sua festa, encher o saco do Papai Noel. Mas, o Natal Nerd, imagina a árvore muito com bom. Todos os presentes. Cheio de presente pra sua. As pessoas prima, vão ficar felizes. Pra você mesmo. Então é um imagina, presente. A felicidade de uma família nerd recebendo presentes da Nerd Store. Imagina a nossa felicidade. Que a gente vai ficar felicíssimo por vocês. Sim, com certeza. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 28 minutos e Joana Dark morreu de fogo. E atenção, nerd, que nós temos um comunicado sim, a fazer. Sim. Mais um autor do Nerd Books, nosso querido Fábio Yabu, olha, lança agora o Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos macabros. Pela Editora Globo. Olha aí, rapaz. Depois de lançarmos o Eduardo Spora Estrelato, né, darmos essa forcinha, tipo uma catapulta, o talento de Abu levou ele para uma editora que agora botou... O cara virou mainstream. Olha assim, aí. Assim, o Abu já era mainstream, com o Princesa do Mar. Já é, mas o gênero terror... Sim. Essa novidade agora foi abraçada por outra grande editora. Muito bom, cara. A gente fica muito feliz pelo... Porra, Yabu, é mais um cara. Case. É mais um case. Case para a Nerd Books. Exato, cara. Excelente. Então a gente tá lançando o livro. Olha que foda. Ele fez mais um conto, né? Pra ter um tchananã a mais. Uh-huh. E eu li o conto, é excelente. Tem mais uma ilustração. E a capa é diferente. A capa é feita pelo Marcelo Martinez. Sim. Que foi o meu professor, nosso professor na Faculdade de Industrial. Isso. E faz as capas do Cornell, por exemplo, que são excelentes. Lá do Laboratório Secreto. Isso, exatamente. E nós falamos com o senhor Submarino. Sim. E ele conseguiu um preço que é uma sacanagem. O livro está até o dia 8 de dezembro de 2013. Certo. Está às 23h59. Certo. Por R$17,90. Nossa, caraca. É isso aí. É agressivo. É isso aí, é cara. Então, se você quiser prestigiar o nosso querido Fábio Yabu, tá aí o livro para você comprar. Muito bom. Se você comprou a versão Nerd Books, parabéns. Você tem a edição de colecionadores. Ah, é verdade. É importante ser dito que a Globo pegou o Yabu, mas o Abufobia ainda é Nerd Books. Excelente. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast, Azaghal. Cozinha dos Nerds rolando solta, vários pratos, muito bom. Cozinha de Jack toda sexta-feira. Essa semana teve até um Drops. Teve um Drops. Ensinou a fazer um molho. Excelente. Eu acho excelente. Eu tenho um problemão de ver a Cozinha de Jack na sexta-feira. Porque sexta-feira é um dia muito bom, porque você tá indo pro seu fim de semana aí. Você pode ir no supermercado, comprar os ingredientes. Mas é difícil você ver com fome. Eu já vi várias vezes com fome. É triste. E aí... Você não, aí cria trabalho, tem que ir no supermercado, comprar os ingredientes, fazer as paradas. Muito bom, se você não assina aí no canal Cozinha de Jack, o YouTube/Cozinha de Jack tem link aí no post, você vê toda semana o que esse cara preparou. E os nerds que mandam fotos, muito obrigado por mandarem, compartilharem os seus pratos. Além do Rafael Lins, que doou sangue essa semana e postou lá sua foto, muito obrigado por salvar vidas, Rafael. Isso. Temos também as artes dos fãs, várias se destacando essa semana. Ó. Algumas não se destacam em nada, mas... Nós temos... É, assim... Parece que toda que a gente não destacou não, são ruins, não é verdade. Ou tem várias legais. Sabe, às vezes é. Só que a gente tá falando das que destacaram das demais. Obrigado a todos vocês que mandaram. Vocês são todos ótimos. Ótimos em suas intenções. Temos Esquadrão Noob por Rafael Mota Pacheco. Olha aí, a vontadezinha, muito bom. Temos Jovem Nerd por Denis Oliveira. Valeu, obrigado, maneiro. O clipe Agregando Valores por Renan Miguel de Souza. A galera do 2Cast e meio, 2,5 cast, nunca lembro. Mas eles são muito bons, cara. Eles são bons. Temos o Biodanza do Guga, pro Renan Soares, baseado no último programa. Olha aí, a magia do Biodanza. Santa Família Nerd, por Anderson Nascimento. Obrigado, querido. Obrigado por esse desenho, ficou muito bom. Mais um A Arte do Cosplay, Tucano a Passarinho, parte 8. Olha aí. Bobiou, dançou. Olha aí, fazendo, ele tá fazendo no tema, né? Exato, Leandro Marques de Almeida. E é isso, esses são os destaques. Muito Se você obrigado. Não está aqui, você não foi destacado. Que absurdo. Mas é verdade. Tem vários vídeos também, inclusive um vídeo de várias inspirações do Moonwalk, do Michael Jackson, galera que fazia bem antes dele e tal. Bem maneiro de ver, clica aí pra você ver. Primeiro e-mail, Stefan Martins, 26 anos, gerente de conteúdo do Sétima Linha do Brasil, Nova Prata, Rio Grande do Sul. Pode isso? Eu não sei. Furou existe... a fila aí, o funcionário. Não? Qual é? Bota o meu aí na frente? Pode ter rolado aí, que a gente não sabe. Vamos lá, vamos ler o e-mail do Stefan. Parabéns pelo excelente Nerdcast sobre uma das minhas atividades preferidas. Okay. Vocês têm que ver o Stefan Martins jogando jogos de dança do videogame. É muito engraçado. O Internet mandou muito bem e conduziu... partes do assunto de forma magistral. No entanto, senti falta de falar uma coisa sobre a dança, que ela é uma forma de expressão. Quando eu era adolescente, tinha muitos problemas em me comunicar com os outros. Muita introversão, vergonha, medos e afins. Mas quando eu entrei na aula de dança de rua, tudo mudou. Olha aí. É o street dance. Street dance. Ah, eu lembro dessa história. Eu tinha uma nova forma de me expressar. E um não por colete. Palavras, e sim com o corpo. Ele tá certo. Isso. E foi aí que minha vida começou a mudar. Finalmente eu tinha algo onde eu era bom de verdade. Foram 2 anos e meio de aula com várias apresentações do grupo Jam on the Groove, que incluíram shows do Tijuana e Marcelo D2. O quê, cara? Ele tem fotos para provar. Eu quero ver se ele tá com a indumentária que ele usava pra dançar. Ai, ai, ai. Está! O colete felpudo tá aqui! Caraca, eu não acredito. Sensacional, que coragem. Colete de ovelha. Olha aí. O Azaghal sem já... camisa. O Azaghal já zoou muito. Caraca. O desse colete. Que coragem, cara. O cara ele se libertou, cara. Okay. A dança. Ele continua aqui. A dança, além de aprimorar meu físico no pico da minha adolescência, também ajudou no meu amadurecimento musical. Dançávamos Salt and Pepper, Young MC, 112. Eu ia ler 112, mas ele colocou por extenso 112 para eu ler certo. Já me conhece. E muito do hip hop clássico dos anos 80 e 90. Infelizmente, desde que o meu professor Léo Cunha foi chamado para fazer diversas turnês pela Turquia... Porra, Stefan, por que não foi? Que faz até hoje, você não foi, é? Não achei mais nenhuma aula tão igual e de tanta importância quanto a que eu fiz na minha juventude. Podia ter levado o colete felpudo pra Turquia. Ia fazer sucesso na Turquia. Qual seria o nome dele de guerra na dança? Colete felpudo? Lembra da história do Buddy Rivel? Eu lembro da história. Ele tava de colete felpudo. É, pô. Você não vai contar pras pessoas a história do Buddy Rivel? Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Deixa, vamos preservar. Hoje em dia, mantenho a chama da dança graças aos jogos no Kinect e aos bailes da saudade que Eita. Existem por aqui em Nova Prata. Que beleza, hein? Baile da saudade. Tá que pariu. Ô, Stefan Martins, né? Esse colete não pega poeira. Saudade, todas senhorinhas. Esse coletinho de felpudinho não pega poeira, não dá tempo de poeirar. Excelente. Fábio de Oliveira Matias, 24 anos, analista de sistemas, São Paulo, capital. Olha o jovem nerd surpreendendo novamente. Nunca imaginei ouvir um nerdcast sobre dança. Então eu vou dizer pra vocês que quem surpreendeu foi a Zagal que aceitou o tema. Proposto, porque o Jovem Nerd sempre diz que não vai dar. Eu achei que não dava, mas já tinha uma galera. Porque eu não sei nada. Então, mas tinha uma eu sou eu vou dizer aqui, eu sou surpreendente. E ele continua dizendo, nosso Fábio, que achou extremamente foda. Muito bom mesmo e gostaria de acrescentar algumas coisas. Foi muito bom o programa mesmo. Além de todos os benefícios citados no Nerdcast e pelo Stefan Martins, o colete felpudo. O que considero extremamente legal é a percepção do ambiente. Pois quando estamos dançando, é um salão cheio de pessoas, temos que ficar atentos aos outros que estão dançando ao nosso redor para não trombarem ninguém. Always mind your surroundings. Isso, continua ele, diz que exercita muito a percepção e o raciocínio. A percepção, a atenção. Ah, também, né? Mas a percepção, né? O olhar periférico. Tá. Sabe qual é? Sim, sim, sim. Se você não vê suas mãos assim do lado, uh-huh. Oculista, já. É, cara, qual é que é? Pressão de olho. Abre os braços assim. Abre os braços, já. Isso. Aí. Você não tá vendo suas mãos ali no cantinho? Você tem que ver até oculista. Onde vai, até quando você começa a ver, é a tua visão periférica. Oculista, rápido. Uma coisa que percebi em alguns anos frequentando escolas de dança diferentes, o cara ficou surpreendido com o tema e ele faz dança. Sim, ele gostou, ele ficou surpreendido e gostou. Nas aulas, normalmente, sempre tem pelo menos 2 dos 5 tipos de dançarinos que separam o combo. Ele quer dizer aqui que existem 5 tipos de dançarinos. Aham, ok. Só que ele usou uma maneira meio complicada de explicar. Sim, sim. Então, os 5 tipos de dançarinos são os que sabem dançar e vão na aula para se divertir e ensinar. Uhum. Monitores ou facilitadores, internei. Facilitador, isso, internei. Olha os facilitadores da dança. Exatamente. Os que acham que sabem dançar e vão para se mostrar para as garotas. Olha aí. Normalmente sabem fazer os passos mais de um jeito muito esquisito e fora do ritmo. E acham que estão abafando. Uhum. Deve ser o Nick Ellis, né? Dançando lambada. Coitado do Nick Ellis. Os que dançam pouco e querem aperfeiçoar. Normalmente ajudam muito, pois aprendem rápido e ajudam quem tem mais dificuldade. Legal. Os que não sabem dançar e estão aprendendo. Certo. Os alunos comuns. Alguns com um pouco mais de dificuldade, outros com menos, mas são alunos normais. Ok. Esse é o standard, o aluno. Certo. Em quinto lugar, os que não sabem nem andar e estão querendo aprender a dançar. É o pessoal que tem uma extrema dificuldade. Esse sou eu. Não levam jeito algum. Normalmente obrigados pela namorada, coitado, esposa ou cônjuge. Uhum. Mas lembrando que mesmo esses podem aprender a dançar. Só precisam de muita insistência. Muito. Qualquer pessoa pode dançar. Olha aí, rapaz. Luiz Sandoval, 29 anos, consultor de marketing radialista, São José do Rio Preto, São Paulo. Óbvio que é impossível citar todas as danças que passaram pelas cabeças dos milhares de nerds ao ouvir esse hilário Nerdcast. Mas 3 danças épicas merecem, em minha opinião, ao menos serem citadas. A primeira delas, do universo Jovem Nerd, a fatídica dança Coelhinho Bossa Nova, protagonizada, se não me falha a memória, pelo irmão do JP em uma festa de Réveillon. Parabéns pela sua memória. A dança é um rito. É um rito de acasalamento. Como se fosse um rito. Um rito horrível de vergonha alheia. A segunda foi uma febre da internet, o Harlem Shake. O Harlem Shake tá dança. É um espasmo, né? É um espasmo. Pode considerar dança aquilo. A terceira, que eu chamo de obra de arte da dança, vem dos cinemas tarantinesco. Salma Hayek, apresentada como satânico pandemônio em Um Drink no Inferno, começa dançando com uma cobra no ombro ao som de After Dark e termina enfiando o pé na boca do Tarantino. Simplesmente espetacular. Tem um link aí da cena que ele botou. Boa lembrança. Quem quiser lembrar. Aliás, foi isso que fez a Salma Hayek explodir, né? Quem é esta mulher dançando com a cobra? Aí explodiu a Salma Hayek. Explodiu muita coisa assim. Alan do Carmo, 13 anos, estudante, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. 13 anos? Olha aí. Olha, um jovem ouvinte. Eu gosto de dar atenção especial aos jovens ouvintes. Eu também. Porque eles são o nosso futuro. Eles têm uma vida toda pela frente. Eles são consumidores. Sabia que você ia falar isso. É aí, mas é isso. Consumidores por mais 10, 15 anos. O velho ouvinte... Esse cara a gente já garantiu. Cara, a gente... Você tá... Talvez você é honesto, cara. Você fala. Você já era, cara. Você tá preso aqui nesse loop. O cara, você quer se concentrar no de 13. O de 13, ele ainda tem opções. Então a gente tem que... Ele tem que falar, nossa, que caras legais. Não, eu vou comprar tudo que eles fazem. Eu vou falar pra minha mãe que eu quero de Natal. Ok, honesto. Cara, certo, Alan? Fale com a sua mãe. Nerd Store. Torra aquele cartão da mamãe. Vai, lê aí o e-mail do Alan. Caros nerds, tem uma história sobre dança que ocorreu no início do ano. Olha, esse e-mail está extremamente bem escrito. Sério? Pra criança de 13 anos? Sim, tá ótimo. Eu tô realmente espantado. Parabéns, cara. Muito bom. Estava na escola, na última aula do dia, e só faltavam 10 minutos para o fim do período. Cara, eu tô chocado com a redação dessa criança. Não tem torção dos e-mails que a gente recebe aqui. Tá bom, tá muito bom. Falta só um espaço depois das pontuações. Pô, cara, isso aqui mas caiu. Tudo bem, não, tá bem. Caiu em desuso. Depois ele volta a usar. Aqui embaixo tá certo. Cara, excelente. Tu vê os e-mails que a gente recebe? Tá chegando muito bem. O ventilador da sala de aula estava quebrado e todos os alunos estavam morrendo de sede. Ok. A professora, pra sacanear, não deixava ninguém sair para beber água. Eu já tinha pedido umas 2 ou 3 vezes. Pô, aí é foda. Inspirado num nerd player de Warcraft, uh-huh, em que eu precisava de assinaturas para criar uma guilda, e uma mulher se recusou a assinar, uh-huh, Didi Braguinha, ele acha, disse mais ou menos isso. Aí você podia ter dito isso mais ou menos assim, 2 pontos, abre aspas. Se eu dançar para você, tu não vai resistir. Você vai assinar. E começou a dançar. Não acredito, cara. Como assim? Vocês já devem estar imaginando o que eu fiz. Sim. Eu fiz, repeti a frase de Diogo, levantei do meu lugar, cheguei perto da professora e fiz uns 4 passinhos John Travolta. Dei uma reboladinha. Que isso? E alcancei meu objetivo. A professora, traumatizada, liberou todos os alunos pra ir embora. Devo acrescentar que sou magro, peso 42 quilos. Meu Deus. Então a dança ficou muito escrota. Todos riram na minha cara, mas aposto que ninguém se lembra do fato. Só a professora. Olha aí, cara. Que ele conseguiu liberar a sala, ele dançou e liberou a sala. Professora, tô atônita. E ela falou, vão embora. Pelo amor de Deus. Parabéns, 13 anos. Edivando Tertuliano, 33 anos, bancário, São Paulo, capital. Esse Nerdcast abordou um tema que é muito marcante para mim, pois a dança revolucionou minha vida. Olha aí, quantas histórias de dança. Quem diria? Sempre fui muito tímido, olha aí. Sempre tive dificuldade para me relacionar com mulheres. Fiquei algumas vezes, mas nunca consegui realmente namorar. Depois de ir em um aniversário, em uma balada rockabilly, me interessei pelo ritmo e resolvi fazer aulas de dança, curiosamente, na mesma turma do Internei. Foto abaixo, caraca! Rockabilly, eu acho maneiro, mas eu nunca vou fazer parte do rockabilly. Por quê? Eu não posso ter topete. Tudo e você sem topete não é nada. Caraca, no rockabilly. Olha a foto dele na aula com o Internei ali, cara, ali na esquerda. Bom, quem é o cara? Eu não sei quem ele é. Você podia ter se marcado na foto. Será que você é esse cara com a camisa do Venom? Pode ser. Gostei muito do ritmo e comecei a dançar todas as sextas, aprimorando bastante os passos e tudo mais. Estava indo realmente pela dança. Mas pouco tempo depois comecei a namorar com uma garota, interesse primeiro dela, algo até então inédito pra mim. Ah, ela se interessou por ele. Olha aí. Isso era inédito pra ele. O relacionamento durou uns 2 meses e pouco tempo depois, durante uma dança de rockabilly, comecei a ver uma amiga com outros olhos. Ela também começou a me ver assim. E hoje ela é minha esposa. Olha que legal, cara. Aliás, o pedido de casamento foi feito na mesma balada de rockabilly, com direito a todos parando e fazendo uma roda para ela e eu dançarmos. Um momento que guardarei na memória pra sempre. Nossa. E também, graças às aulas de dança, no meu casamento pude mandar bem no Earth Angel, seguido de Johnny B. Goode. Eu fiz isso no meu casamento, rapaz! Toca aqui, high five! É que pariu. Olha aí, protagonizando um momento especial do meu filme favorito e tem também a foto. Que legal, cara! Porra, eu também fiz isso no meu casamento. Teve, em vez da valsa, foi Earth Angel e depois começou o Johnny B. Goode. Foi muito legal fazer isso, cara. Parabéns. Ele não é o Venom, ele é o carequinha. Ele é o carequinha, exato. Agora que a gente viu. Muito bom. Por isso, nerds, aprendam a dançar. Dança pode mudar vidas. Olha aí que legal. Lulu Topic. Ih, meu Deus. Olha o perigo. Lulu, a polêmica. A polêmica nas redes sociais. Lá vem. É Lulu, qual é o nome do outro? O outro... Tubi. É o... Nem pode mais. Tudo mas fala da Lulu. Não, a Lulu pode. Pode? Pode. Alguém, por favor, print screen na tela do Jovem Nerd, no Lulu. Eu não me vi no Lulu, eu não sei. Eu não tenho ex-namorada, então, cara. Eu não tenho ex-namorada. Isso não significa nada. Eu tenho... A senhora de Jovem Nerd foi minha primeira namorada. E se a sua fachada cair agora? Vai ser invenção, todo mundo vai saber. Essa é uma boa desculpa. Ok, não é uma boa desculpa. Vê lá no meu Instagram que tem a foto de 18 anos atrás, eu e a senhora de Jovem Nerd juntos. Isso aí. Que fachada, rapaz. Isabela Ramos, 20 anos, estudante de Direito, Rio de Janeiro, RJ. Caros imperadores, vocês já devem ter ouvido falar, inclusive pela polêmica em torno do assunto, do aplicativo Lulu, em que mulheres fazem reviews e dão notas, além de hashtags, que teoricamente descrevem a qualidade ou defeitos dos homens. Isso tudo de uma maneira anônima. De uma maneira anônima. Certo. Mas eu acho legal a ideia. Ela mandou aqui uns prints, já vi logo. Pois bem, apesar de achar um absurdo, etc, etc, etc, baixei o aplicativo para procurar conhecidos. Ah, é um absurdo! É um absurdo essa porra! Todo mundo acha um absurdo, mas vai lá procurar, né, cara? É foda aí. Qual não é minha surpresa ao encontrar o perfil de um tal de James Rex? Ah, não! Não, cara. Que tem uma média de 8.3. Olha o cara, rapaz! Score dado por mulheres que o conhecem. Sim. E ao contrário do que se possa pensar, ele não é mais uma vítima da objetificação. Já que no campo das tags tem várias adicionadas pelo próprio. Como? Como é que ele pode? É, caralho, ela mandou uns screenshots como evidência. Ah, não, cara. Que beleza, cara. Vale o aviso para meninas ouvintes do Nerdcast. Não sejam fodidas. Não usem o aplicativo. Não vou entrar no mérito do abuso moral, nem da burrice que é comprar um carro apenas baseado no test drive alheio. Ela é contra o Lulu. É, pelo que ela parece, já que ela tá falando pra ninguém usar. Ok. Vale lembrar que o app é obviamente falho nos seus filtros, já que qualquer um pode fazer reviews ou adicionar hashtags, inclusive pessoas fazendo favores. Ou sacaneando o cara em questão. Inclusive, eu já ouvi dizer que tem mulheres que vendem reviews positivos no Lulu. Sério? Sério? Caraca, esse mundo. Quer dizer, na verdade, eu disse mulheres, mas pode ser qualquer um, porque se você fizer um perfil fake. Exatamente. Entendi. Tem pessoas, é porque teoricamente o Lulu só pode ser usado por mulheres. Mas tem pessoas vendendo. O ser humano, né? Lulu. Vamos ver aqui. Não, quero ver. Quero ver o Rex. Olha a quantidade de hashtag que o Rex... 93. 93 hashtags. Girls who know him... Garotas, vou falar em português, desculpa. Garotas que conhecem ele. Perdão, my French. As hashtags favoritas. É, as garotas que conhecem ele dizem que o que é bom nele. Epic smile. Olha aí. Sorriso épico. Portas abertas. Nossa. Amigo verdadeiro. Tem um cachorro. Porra. Charmed my pants off. Que absurdo. Manscaped. O que é Manscaped? Manscaped? Não sei. Kinky in the right ways. Kinky in the... Safado do jeito do certo. Do jeito certo, seria isso? Olha aí, cara. Olha aí. Respect women. Respeita mulheres. Given big feet. Big feet, ok. Strong jaw. Cara, que merda é essa, cara? Não, mas vamos ler as negativas agora. Negativas do Rex. Strip club VIP. O que significa isso, cara? Hot and cold. O que quer dizer isso? Ah, não. Forgot his wallet. Ah, não, Rex. Ah, não. Essa não. Cara, essa é muito velha, cara. Track. Porra, videogamer? Isso é negativo? Caraca, essa mulherada também, tô te contar, hein. Man child. Porn educated, cara. Que beleza, olha aí. Cheaper than a Big Mac. Chega, coitado do Rex, cara. Tá aí, quem quiser avaliar, procura James Rex. No Lulu, que beleza, cara. Caraca, que figura. Ai, excelente. Vou começar dizendo que justamente a Guerra de 100 Anos teve mais de 100 anos. Foi de 1337 até 1453. Um pouquinho mais de 100 anos. Ou menos, né? Se você pensar que teve pausas, né? É verdade. Teve um tempo de alto. É que nem namoro, né? Que dá um tempo, né? Era uma outra época, né? Um tempo mais tranquilo. Na verdade, antes de a gente falar disso, a gente tava brincando leitura de e-mails, acho legal falar justamente aquele negócio que você falou da alta e baixa Idade Média, que a gente fez um Nerdcast maneiríssimo sobre a alta Idade Média, né? Que a gente falou bastante e tal. E como é que mudou a Idade Média, o mundo, né? Sei lá, de 1000 anos pra frente. Então, configuração, rapidamente falando, o que a gente tinha nessa época que a gente tá falando agora aqui, é muito diferente daquela Idade Média, era feudal ainda, claro, mas aquela Idade Média rural que tinha antes, né? Hoje em dia, agora, você já tem uma Idade Média que é mais próximo aos nossos jogos de RPG, onde tinha cidades, né? Onde tinha comércio, onde tinha as armaduras completas, já existiam nessa época, vários tipos de arma, até pólvora também. Então, o que a gente joga, na verdade, no RPG, seria mais próximo a essa baixa Idade Média que a gente tá falando agora, que é o finalzinho. Inclusive, a Guerra dos 100 Anos marca o fim desse modelo feudal na França, basicamente, né? Foi uma das coisas que ajudou a marcar o fim da Idade Média, e aquela coisa que a gente falou no Nerdcast há muito tempo atrás, como a gente falou, que falaram que no final da crise do século XIV, também foi marcada por guerra, né? A guerra, a fome, a peste e a morte. E essa guerra de que se fala muito é a Guerra dos 100 Anos. Várias guerras, mas essa foi muito emblemática para o final da Idade Média, né? Eu já ouvi falar que a Guerra dos 100 Anos, ela matou a cavalaria também. Não, não a cavalaria de um cara montado no cavalo, mas a chivalry, né? Que é o cavaleiro no knight, né? Mas a da pólvora, né, cara? Eu não sei se matou a cavalaria em geral, mas os ingleses mataram a cavalaria francesa várias vezes, cara. Mas aí a gente pergunta assim, quem ganhou a Guerra dos 100 Anos, né? Seria... Ninguém ganha nada com a guerra. O que tá acontecendo com o Azaghal? Falou Azaghal, paz e amor. Azaghal e Yoda. Azaghal e Yoda. Fala aí, família Bush, vai. Mas tá aí com doença, tá aí casado com uma vovozinha, ó que merda. A Guerra dos 100 Anos foram vários... Tocando para me corrigir aí, que é um grande professor aí, né? Foram vários conflitos ao longo... Espera aí que tu tá contribuindo com um equívoco muito frequente de que eu sou de história, cara. Não, eu não falei que era de história, eu falei que era um grande professor. Sou professor de história, cara. A Guerra dos 100 Anos acompanhou a vida do europeu, do francês medieval durante mais ou menos quase um século. Então foi constante essa guerra. Então não foi um vencedor ou um ganhador, foram várias batalhas que ocorreram, né? Foi a tal crise do século 14 e o ano de guerra, né? Então... Dando um spoiler já do final, eles lutaram pra no final ficar como tava. Exatamente. Afinal, as pessoas na França falam francês e não inglês hoje, né? Mas foi engraçado que a gente viu em várias guerras aí que a gente já falou, como Napoleão, não sei o que era um monte de aliança, né? E países contra países e tal, e blocos de países. Essa foi basicamente a porrada entre França e Inglaterra, com um bando de espectador que tava só numa de ver o que sobraria pra eles, né? Ah, mas eles tiveram, né, também as suas alianças, né, ali. Era aliança, mas é porque a galera não queria, né, ficar totalmente de fora, porque podia sobrar alguma coisa. Mas eles estavam nas carniças, aliança, basicamente. Na verdade, ó, quem tinha conflito com Inglaterra ou com França, meio que dava uma ajuda pro inimigo do seu inimigo. Mas não era aquela ajuda de homem, de gente, na porrada. Até tinha. Mas era pontual. Por exemplo, a Escócia, como travava uma guerra contra a Inglaterra, de vez em quando ajudava a França. É, mas isso ao longo dos séculos aí, né? Sim, mas basicamente foi Inglaterra. Não foi só... A questão da Escócia não foi só na Guerra dos 100 Anos. Ao longo aí de uns 500, 600 anos, sim, a França sempre financiou as merdas que os escoceses faziam lá em cima, né? Que era pra justamente desviar a atenção e a Inglaterra não poder mandar o exército dela inteiro pra França pras porradas. Exatamente. Ficar naquele sanduíche. É. Se bem que pra bater em francês nunca precisou o exército inteiro da Inglaterra. Entender o contexto, né? A gente sempre tem que, antes de falar da parada, tem que entender o contexto, né? A Inglaterra é um país de muita mistura, porque ela foi invadida N vezes durante a história, né? E a última grande invasão que mudou completamente a estrutura política da Inglaterra foi a invasão normanda, né? Exatamente. Até étnica, né, cara? Étnica, tudo, exatamente, né? A Normandia ali, norte da França, né? O Guilherme o Terrível. Era Guilherme o Terrível? Guilherme o Guilherme Conquistador. A gente vai fazer um break pra entrar naquela discussão se a gente vai falar os nomes em inglês ou português, né? A gente bota sempre barra. Guilherme barra William. Bom, o que aconteceu? Bom, não vamos falar da... Não, a gente... Invasão Normanda é outro Nerdcast. Então a gente só tem que dizer que... Mas pra contextualizar, os franceses eram tão cagões que na época das invasões vikings, eles pegaram uns vikings e falaram assim, ó, pode ficar aqui na Normandia, a gente deixa vocês ficarem com essa terra toda e vocês protegem o resto do país. E... criou-se o Duque da Normandia. Só que esse Duque da Normandia cresceu, né, de poder, e em 1066, que é o Guilherme barra William, o conquistador, conquistou a Inglaterra e se tornou rei da Inglaterra, né? Sim, sim. E aí criou uma situação que era um país com um mar no meio, né? Com terra lá nas ilhas da Inglaterra e a parte continental da Europa. E isso vai ser a base de toda a merda futura, né? É, a história de nunca pode ter certeza exatamente o que aconteceu. A fonte mais segura que a gente tem sobre os normandos é uma tapeçaria, chamada Tapeçaria de Bayeux, que fica na cidade, né, desse mesmo nome, que fica na França. Quem estiver por perto aí, vale a pena visitar. Um lugar que a gente até quis ir quando esteve na França, mas a gente preferiu fazer o roteiro da Segunda Guerra Mundial, né? Uma cidade medieval bem legal também. E essa tapeçaria é famosíssima. E ela conta a história. Ela é, acredite você, é a fonte mais segura que tem sobre a história dos normandos, né, na França. Então é interessante. É uma tapeçaria, né? Não é um livro, também não é um, sei lá, um códex, nada disso. É uma tapeçaria. Mas a história a gente faz cruzando informações, né? Provavelmente na tapeçaria você cruza com N outros documentos e tal. Você vai descobrindo, né, mais ou menos o que aconteceu. Por exemplo, no final da Guerra dos 100 Anos, a famosa Batalha de Azincourt. Exato. A gente sabe... no livro do Cornell, de mesmo nome, né? Exato, a gente sabe que pouquíssimos ingleses morreram porque existe um documento de todos que foram pra batalha e todos que voltaram pra batalha, então... Mas ali já tava mais... já tava mais avançado tudo, né? Sim. Tem um intervalo aí de uns 400 anos nessa brincadeira. Sim, com certeza, dos normandos com isso. É. Né? Mas vamos lá, e aí o que que acontece? Nós temos a Inglaterra conquistada por normandos, toda a nobreza foi completamente alterada, né? Tipo... Pra você ter uma ideia, por quase 300 anos, a língua oficial na corte inglesa era o francês. Olha aí. Os caras nem falavam inglês. Uhum. A família real lá da parada. Isso é legal a gente falar, porque às vezes a gente tem uma ideia, hoje em dia, né? Uma ideia de que, de repente, pô, o cara, nós temos uma linhagem pura, né? Uma coisa assim. Na verdade, se voltar um pouquinho pra trás, tá tudo misturado, bicho. É a mistura de viking com normando, com saxão. Tá, tá misturado. Na França. Exatamente. Com celtas, né? Exato, é muito misturado. A casa real inglesa atual são alemães, né? Então... Exato, né? O inglês, ele é quase um brasileiro, assim. Ele é muito misturado, né? Como o brasileiro é misturado, o inglês também é misturado pra caramba. E hoje quase todo mundo é indiano e paquistanês lá, né? Nessa do rei da Inglaterra ser francês, teoricamente, normando, né? Ele conserva o título de Duque da Normandia e é rei da Inglaterra. Então ele é um rei na Inglaterra, mas ele é vassalo do rei da França. Uhum. Se você pegar um rei que é emblemático da Inglaterra, que é o Ricardo Coração de Leão, ele quase não ficou na Inglaterra, ele morou quase que o tempo inteiro. Ou ele estava nas cruzadas ou ele estava na França. Ele nunca estava na Inglaterra. Exato. Tanto que a história do Robin Hood é nesse período. Do Ricardo fora da... Foi pras cruzadas, né? Exatamente, né? E aí a terra tava sem rei. Ele tava na cruzada, ele tava na França, batalhando na França, porque pra ele o território francês era mais importante que o território inglês, entendeu? E por outro lado, a situação na França também era bem particular, né? A França não existia como a gente entende hoje. Ela era toda partilhada. Uhum. Né? Tinham vários desses ducados aí, como o Tucano falou da Normandia, tinham vários outros. Uhum. Tinha Aquitânia, tinha... Aquitânia, Borgonha. Aquitânia, Borgonha, que depois... Bretanha. E vários outros. Era uma porrada deles. Né? Enfim, da Idade Média, né, meu? Não, tem uma outra coisa que aconteceu também, que foi depois da invasão dos normandos, muitos reis ingleses conservaram o título de duque ou conde de territórios franceses. E o que acontecia? Tinha muito casamento entre reis ingleses e princesas francesas. A gente até vê isso no Braveheart, né? No Coração Valente. E é justamente nessa história do Braveheart que começa a treta. Que dá uma merda geral por causa daquele filho do Gaysola, né? Não, então, o Longshank ali do filme do Coração Valente, ele existiu mesmo, historicamente. Claro. Sim. E o filho dele também tinha aquela condição. Isso não faz toda a diferença. Na época fazia a diferença. Não, mas ele casou o filho com a francesa, né? Isso, o Longshanks casou o filho que disse que era bissexual, casou com a filha do rei Philippe, ou Philippe, da França. Uhum. E eles tiveram um filho que era o Edward III, né? Uhum. Que no filme Coração Valente fala que é o filho do William Wallace. Ah, ela fala, eu tô com o filho também, que fala que vai ver o William Wallace. Isso é liberdade poética. É claro. Então, é poético que filho! Nossa, cara. É uma canelada foda do filme, porque o moleque nasceu 7 anos depois do William Wallace morrer. Ah, a gestação longa. Gestação clássica, cara. Essa aqui vai demorar mais tempo. Na Idade Média, uma guerra durava 100 anos, você reclama da gestação de 7. Eu também acho absurdo. Mas vê que aquele filho... Não conta o que aconteceu com aquele filho. Vê que aquele filho virou um bastardo, morreu, e aí ela depois teve outro filho. É o Edward III. Ah, mas não diz isso. Ela só fala que eu tô grávida, só isso. Mas ela só teve esse filho, pô. Tu sabe se ela perdeu outro filho antes? Não, peraí. Então tá. Então só recapitulando. Ela casou, ela foi pra Inglaterra em 1308. William Wallace morreu em 1305. Ah, ué. Tipo, Dona Flora e seus dois maridos, né, cara? Tu não sabe. Tá certo. Foi engravidada pelo fantasminha. Aí esse cara, o príncipe Edward II, filho do Longshanks, ele tinha um amiguinho, que era o Pierre Gaveston. Tá. O que que acontecia? Esse primo, né? Primo distante. Companheiro, é assim que a imprensa se refere. É tipo aquele primo do Troia, né? O primo do Aquiles no Troia, exatamente. Exato. Primo entre aspas. Primo de leite. Primo de leite. Ele largava a mulher de lado, ficava só com o Gaveston. E esse cara tinha muita influência sobre ele. E os nobres não gostavam dessa influência. E aí, os nobres ficaram forçando ele. E outra, naquela época não pegava bem ter um rei que era, né, afeminado. Uhum. Aí, mandaram ele exilar o cara. Aí ele exilou, mandou pra França. Deu 6 meses, a saudade bateu, ele mandou voltar o cara. Aí os caras pressionaram de volta, manda ele de volta pra França. Deu 6 meses, volta pra cá. Aí ele falou assim, caraca, velho. Parece pele de pica. Vai e volta. Mataram o cara. Príncipe prepúcio. Peraí, mataram quem? Mataram o amante. Ah, tá. Não, matar o rei pega mal aí. Que no filme o Longshanks derruba do Alta Torre. Isso, eu não sei se era o mesmo, eu não lembro qual era o nome. Ah, pode ser outro. Mas aí o que acontece? O Edward II, né, o filho do Longshanks, não ficou muito puto não, arrumou outro cara. É. Só que esse outro cara tinha um pai que era mais malandro, e ele começou a manipular o rei mais ainda, e começou a ser o rei de fato. Aí a Isabel... O cara manipulava o rei... Ele era o sogro do rei, né, de fato. O sogro manipulava o rei através do filho boneca? Yeah. Parabéns. Filho que era amante do rei, isso. Ok. Que habilidade, cara. E eles não eram lá de grande nobreza, então a galera ficou... Não, do povo fazer uma putaria dessa, não tinha que ser mesmo, né, cara? A Isabelle de França, né, que era... A Isabeli. Que era a rainha, pegou o Edward III, que era o filho, uh-huh, e foi com o amante pra França. Ela foi falando assim, não, eu vou lá visitar a família, ver como é que tá a tia... Gertrudes. A tia Sofia, e já volto. Só que ela foi pra lá, falou que não voltava, e que o filho... O herdeiro não ia voltar pra Inglaterra enquanto não saísse do poder o tal do sogro lá. É, e vale a pena mencionar que esse filho, ele em certo momento, ele se tornou um herdeiro dos dois países, né? Da Inglaterra e da França. O Eduardo III. É, exatamente. Porque começou a morrer um rei da França lá e acabou que pingou nele. Ele que seria o cara, né? Na verdade, então aí ela chegou e arrumou um exército e invadiu a Inglaterra. E os nobres, como já estavam putos com o rei e com o sogro do rei, uhum, apoiaram ela. E aí ela chegou, matou o pai e o filho, né? Os dois caras. O sogro e o namorado do rei. E o namorado do rei, ok. E aí botou o filho que tinha 14 anos, que era o Eduardo III, como rei. E aí os nobres apoiaram ela e prenderam o Eduardo II. Só que quem era o rei de fato era o Roger Mortimer, que era o amante dela. Só que aí o rei, quando fez, o Eduardo III, quando fez 17 anos, deu um golpe contra o Roger Mortimer, matou ele, exilou a mãe e virou o rei de fato, né? Uhum. Então ele era só no nome, era rei, mas... E reinou por um bom tempo. Porque essa galera não reinava por tanto tempo, não. Mas o Eduardo III ficou um tempasso no... É, e aí... E aí foi o que o JP falou. Começou. É. Primeiro morreu o pai da Isabelle, né? Depois morreu o irmão mais velho, o irmão do meio. Até que morreu o último filho homem do pai da Isabelle. Aí falou assim, e agora? Quem que vai ser o herdeiro? Aí esse Eduardo III falou assim, opa, sou eu então. Da França, isso. É. Uhum. Seja, minha mãe era irmã do rei. Então ele então, foi... Então eu sou rei da Inglaterra e da França. Isso. É. Problema aí, de vocês. Imagina tanto que isso caiu bem na França, né? O cara falando, sou eu. Aí na França eles falaram, não, peraí que tem um maluco aqui que também pode ser rei. Uhum. Só que o cara era de um lado da família, nada a ver, mas só que pela lei sálica, que é uma lei lá da época do Clóvis I, do Carlos Magno e tal, o herdeiro nunca podia ser do lado feminino. Uhum. Então ele não teria direito. Quem não teria direito? O Eduardo III. Ah, tá. Porque ele era do lado de mãe, do lado... Isso, essa lei era usada quando era conveniente, como né? Todas as leis. Todas as leis são assim. Exatamente. Vale lembrar que aconteceu. O Eduardo III não falou, sou eu, sabe? E falou, ih, não, tem aquela lei que não dá pra... Exato. Aí a lei tava escrita só no livro, cara. É. Se ninguém leu, não tava vendo. Então eles falaram assim, tu não é rei porra nenhuma, porque tem essa lei aqui que diz que tu é do lado materno, então não vale. É isso. O rei é outro cara. Coroaram o Philippe de Valois, que era de uma linhagem secundária da dinastia real. Uh-huh. Mas o Edward chegou e falou, não, então beleza. Então, tudo bem, só que eu sou o duque da Aquitânia. É, esse era um dos territórios daqueles que eu falei, que a França era toda dividida. Era um território mais pra baixo, um pouquinho, né, quase fronteira com a Espanha, né, ali descendo um pelo lado esquerdo. E aí? E aí, beleza, tudo bem. Então é o duque da Aquitânia. Só que, o que acontece? A Inglaterra tinha negócios com Flandres, que é a parte holandesa da Bélgica ali. Ah. É da metade da Bélgica pra cima, fica da Holanda também. Que eles... já era um mercado desenvolvido de algodão, de um... Isso, super desenvolvido. Ah. E a Inglaterra vendia lã pra eles faziam tecido e exportavam. Uh-huh. E aí é assim, os nobres de Flandres chegaram e juraram juramento de vassalagem ao rei da França. Mas a burguesia que tinha os negócios com a Inglaterra falou, que porra é essa? Porra nenhuma. A gente aqui é truta forte da Inglaterra, maluco. Uhum. Nossas ovelhas são inglesas, porra. Aí o Eduardo III ficou pilhado e falou assim, vou forçar a barra com esse negócio que eu sou o rei e vamos ver no que dá. Uhum. E aí foi quando começou a ter os atritos mesmo entre a França e a Inglaterra, pra França reconhecer o Eduardo III como rei. E aí a porrada começou. Qual foi a batalha de abertura desse conflito interminável? Batalha de abertura. Ficou maneiro. Parece que é as Olimpíadas. Todo mundo se reuniu pra ver a batalha de abertura. Grande batalha. Demorou de quantos anos a batalha? Foi melhor ou pior do que a batalha de abertura da China? Mas e aí, o que acontece? 1340, a batalha de Sluis. Foi a primeira batalha grande, assim, que ocorreu entre os dois exércitos. Antes disso, o Eduardo III já tinha invadido algumas partes, assim, tinha entrado em Flandres, invadido a Aquitânia e tal, mas não tinha um grande embate, né? Uhum. Essa foi a primeira porradaria franca. Pra você ter uma ideia, quem tomou a iniciativa de atacar, essa guerra era pra ter sido na Inglaterra. Uhum. E, ao contrário, ela foi quase que totalmente na França. A França chegou e falou assim, vamos invadir a Inglaterra. Pegou e juntou uma porrada de navio. Eles tinham 225 navios e ficaram esperando ali perto de Bruges, aquela cidade bonita onde se come chocolate e toma cerveja? Assim, vou esperar um vento favorável. Bom, se o vento não tava favorável pra eles irem, tava favorável pra quem tava fazendo o caminho inverso, né? Uhum. E eles estavam de bobeira lá, de repente surgiu do nada a armada inglesa. Uhum. E eles foram pegos de surpresa e foi, tipo, massacre. Ah, o inglês já é conhecido por sempre ter uma marinha foda, né, cara? Esse sempre foi o ponto forte. Mas não era, nessa época não era tão... O investimento na marinha ainda não era tão maciço pela Inglaterra. E por que os franceses resolveram atacar a Inglaterra? Eu não entendi essa parte. Porque o Eduardo III resolveu não reconhecer o Felipe VI como rei e invadiu alguns territórios na França. Aí eles resolveram retaliar. Isso. E aí quem manda no Canal da Mancha tem uma vantagem boa, né? É, só que o que aconteceu? Os franceses eram comandados por dois caras que nem eram marinheiros, eram administradores, eram os dois almirantes. Mas deviam ser nobres, provavelmente, por isso que mandavam. Sim, sim. Já os ingleses, inglês, porra, mora numa ilha. O cara já nasce meio que marinheiro, né? Aí os caras, dos 225 navios que a França tinha, nessa batalha, destruíram 190. Nossa. Deu um pequeno prejuízo. E mataram 20 mil homens. Nossa. Isso que é, acabou, aniquilou com as chances da França tentar alguma coisa na Inglaterra. Uhum. E isso fez com que a guerra se fosse toda em território francês. Uhum. É, aí já vai uma constância de toda a Guerra dos Seis Anos, é que a França tem muito mais gente que a Inglaterra, né? Isso vai pautar toda essa Guerra dos Cem Anos. E alguns anos depois, a gente tem uma batalha interessante, que é a Batalha de Caen. Caen. Caen. É assim que se fala? Caen, será? Não é Caen, não é Caen. Que porra de Caen? Vocês falavam Caen quando vocês foram lá. Então, mas aí eu ouvi o cara falar Caen. Então, essa cidade, né, ela foi importante durante a invasão do Dia D na Segunda Guerra. Porque é próximo da Costa. É lá que começa o circuito, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Ou não? É lá. Não é onde tem a Ponte Pegasus? Exatamente. Inclusive, é difícil de achar sobre a Batalha de Caen em 1346, porque a foi mais famosa... Né? Não, e a mais famosa é da Segunda Guerra Mundial, né? Ficou mais famosa a Segunda Guerra do que a da Guerra de 100 Anos. Mas é interessante essa batalha porque ela parece um livro do Cornell, que a gente já falou tanto aqui, que é a saga Busca do Graal, né? O livro O Arqueiro. Essa batalha foi aquela que o Thomas de Houghton... Sim, sim. Eles chegaram, né, na cidade, e a cidade se dividia em duas partes. Era a cidade nova e a cidade velha. A cidade nova era onde tinha o comércio, onde vivia a burguesia, tinha duas abadias e era mais fortemente protegida. A cidade velha é onde tinha o castelo e moravam os nobres. Esse castelo existe até hoje, ele é chamado de Château de Caen, e é muito maneiro ele, se você... Eu não sei, Château de Caen, ele existe até hoje, ele tá lá na cidade de Caen, se você vai à França e vai ali no norte da França, não deixe de ir, ele foi construído pelo Guilherme Conquistador, em 1060. Porque era a capital, né? A capital da Normandia. É, exatamente, então ele é um castelo cheio de histórias, já teve lá o Ricardo Coração de Leão também, ele viu todas essas batalhas da Guerra de 100 Anos. Eu conheci um garoto chamado Ricardo Coração de Leão. O nome do cara na identidade? Era. Não acredito. E eu duvidei. Eu falei, não. O cara era um moleque, tinha, sei lá, ele tinha 12 anos. Eu falei, é ou não, cabeça de identidade. Aí ele pegou lá, Ricardo Coração de Leão, sei lá, da Silva. O Eduardo III, ele participava ativamente dessas batalhas, né? Eu imagino, tipo assim, que você tem que ter muita disposição, cara, de você, nessa época, falar assim, não, vamos lá. Eu sou o rei, eu tô bem, eu tô rico, mas não, eu vou pra batalha. É o tédio. Peraí, eu sou rei, eu tô bem, eu tô rico, não era bem assim, né? Porra, bem cara. Não tava. O cara é rei, cara. Mas, cara, ser rei nessa época era um tédio, uma merda, cara. E o cara vai pra batalha, maluco. É, o cara tem essa parada, essa loucura da guerra. Acho válido, eu entendo. A guerra era um empreendimento, como qualquer outro, cara. Era um empreendimento. O cara ficava lá atrás, todo montado. Empreendimento. E eu tô falando que, além de um empreendimento, entretenimento. O cara ficava lá atrás, todo montado, de longe. Aí quando tava no final, ele chegava lá, dava duas espadadas, matava dois plebeus. O cara não ia se fuder na guerra. O nego fazia um mini castelo pra ele. Que se fudeu na guerra. Não era o rei. Não era o rei. Era? É um acidente não é intencional. Não, o cara tomou flechada. Qual foi? Um soldado, um arqueiro, não podia matar deliberadamente um rei. Peraí, não é que ele podia matar. Isso aí explica muito bem no nosso famoso livro Pilares da Terra, que a gente já falou várias vezes. É. Não é que ele não podia matar. É que era mau negócio você matar um nobre. Isso. Era muito mais negócio você capturar o cara e pedir um resgate. Burrice completa. Tu matar um nobre. É que não podia. Então, mas na hora da porradaria, da confusão generalizada, você não sabe o que você tá matando, cara. Peraí. Se você chegou no rei, tá tudo errado já. Mas a flecha veio de longe, cara. 200 metros, 210 já não pega. O que eu tô falando que não podia é porque, assim, eu sou o comandante de um exército. Você tem a galinha dos ovos de ouro na sua frente. Vem um Zé Ruela e mete enxada na cabeça dele. Não, aí não. né? Esse Zé Ruela não vai chegar no rei. Não, mas teve rei da Inglaterra que morreu em combate assim. Não, o próprio Ricardo Coração de Leão não morreu com uma flecha? Então, tomou uma flechada, não foi? Mas é como a gente tinha falado, isso é um acidente. Mas aí o cara, ele é abusado. É. Abusado. O cara falou quantos 200 passos, ficou ali em 190. Eu sei que o último rei da Inglaterra que morreu em combate foi o Ricardo III, mas foi num combate interno lá dentro da Inglaterra mesmo. Mas ele foi o último que morreu em combate. Se ele foi o último, teve outro. Sim. Essa lógica faz pelo menos mais um. Essa lógica. Mas o rei que morre em combate, ele é vacilão. É vacilão, cara. É vacilão. É verdade. Você tá na guerra, cara. Você tá na guerra. Caraca, essas guerras, você já viu esses filmes? Essas guerras. Não é você tá dormindo no acampamento, acorda, tá cercado. Os caras param e esperam pra atirar, maluco. Eles marcam a hora que vai ter a batalha. Exato. Tu acha que aconteceu que o cara não foi pego desprevenido? Caralho, porra, eu não esperava por essa que os caras conseguissem me alcançar em 37 dias. Se eu soubesse, eu teria desmontado o meu acampamento antes. Não, não foi isso. Vocês não viram no Porta dos Fundos? O cara chega lá, oh, tá o horário marcado aqui. Pessoal, vai chegar ou não vai? O cara é muito impetuoso, muito... Acha que... O cara vacila. Ele vacila. O quê? De certa forma, Ih, tá dando merda lá na frente, hein? Manda a cavalaria, vamos voltar pra casa. Aí se tranca no castelo. Você sempre tinha a opção de fazer um acordo antes da parada ficar feia mesmo, entendeu? Nessa época. Sempre tinha a opção de fazer um acordo, um tratado ali, cede algumas coisas pra cá, outras pra lá e beleza. Vamos todo mundo pra casa, né? É vacilão. Mas enfim, Tucano, o que, que o Edward III conquistou nessa brincadeira? Edinho III? Então, no primeiro dia ele conseguiu conquistar a cidade que era a antiga capital da Normandia. Beleza, então ele conquistou a Normandia e... Não, Normandia não, só a antiga capital. Mas ele chegou até Calais. Chegou. Pois é, que esse sim é um marco importante da Inglaterra dentro da França, que foi a posição deles mais consistente, né, ao longo de todos esses poucos séculos aí, entre 1300 e pouco e 1558, quando eles perdem Calais no reino da Bloody Mary, né? Foi quando eles deixaram de ter o pé na Europa continental de vez. Calais é um marco. Né? Calais, inclusive, é o único lugar que eles nunca perderam durante essa guerra, né? Durante essa guerra, eles só vão perder com a Bloody Mary bem mais à frente, né? A filha do Henry VIII, o Tudor e tal. É bem mais à frente. Mas, enfim, ela é marcante por isso, porque ela é a porta de entrada da Inglaterra na França durante muito tempo. Né? Antes deles chegarem em Calais, teve uma outra batalha que foi bem importante, que é a de Crecy, que foi a primeira vez que os dois reis se enfrentaram, né? O Edward e o Philip. E foi a primeira vez que usaram um canhão numa guerra. Olha! Pelo menos que foi documentado, né? Na Europa. Na Europa. Na China eles deviam estar usando uns 2000 anos já. Foi a Inglaterra ou foi a França? Foi a Inglaterra. A Inglaterra se posicionou em cima de uma colina e botou um monte de armadilhas assim no campo. Eles estavam com 12 mil homens e os franceses tinham 30 mil. É. Como sempre. Os números eram sempre assim. É, pra ter uma ideia, a Inglaterra foi pra guerra com 12 mil homens. A França, como um reino, tinha 7 milhões de pessoas. Era uma parada meio foda mesmo. Mas aí eles ficaram em cima. O rei da França mandou um ataque de 6 mil besteiros genoveses. Aí fizeram besteira. Essa piada realmente tem que... Pô, Dudu tá devagar, cara. A gente tá tendo que assumir essa embreagem, porra. Eu tô deixando o pessoal que tá começando aí. Só que tem uma parada, né? Enquanto você dá no máximo 2 tiros por minuto com uma besta, os arcos longos, você dá pelo menos 5 disparos por minuto, né? Quando a primeira flecha atinge o alvo, a terceira está saindo do arco. Olha aí. Jamais esquecerei. Eu já vi até projeções de 8 a 12 flechas por minuto, mas aí varia de cada... A verdade é que taticamente são armas diferentes, né, galera? Tipo assim, se é o arco, você pode tirar pra cima. Sim, mas o resultado sabe, chuva de flecha mais de um lado que do outro. Mas a penetração, por exemplo, da besta, ou da besta, ou da balestra, sei lá, como vocês queiram crossbow. Ela é muito mais, ela é muito mais penetrante, muito mais forte. Do que o arco longo, não. A média distância curta, com certeza. Com certeza. Só que o arco você podia tirar pra cima, e é muito mais longe, cara. Então taticamente é outra coisa diferente. E o treinamento você tinha que estar mais perto da tropa é diferente também. Eu acho que precisa de menos treinamento. Eu sei que os metros, mas você tem que chegar mais perto, né? Que, é. Isso não tá ali, exatamente. O alcance é menor. No curta distância, a besta é muito mais potente do que o arco. É, mas você atira e corre, né? Porque não dá tempo de... Não, você não corre. Tiver, né, do muro? Então. Tem o malandro do escudo. Tem o malandro do escudo. Tem que te proteger, porque tu vai levar 2 minutos pra botar outra flecha. Mas você tem o ajudante. Tem o ajudante, que é o malandro do escudo. Então, cara, mas o arqueiro tá sempre em vantagem. Ele vai sozinho, cara. Ele tá lá... Aliás, o arco longo inglês, tão famoso arco longo inglês, era considerado pra metralhadora da Idade Média, maluco. Tá, mas isso que eu tô falando desde o início, a vantagem aí, que eu tô te falando, isso aí é muito relativo, depende da posição, depende do tipo de batalha, do terreno, isso aí depende de uma porrada de coisa. Não dá pra você dizer que uma arma é melhor que a outra. Depende não, dá pra falar assim. Da quantidade de gente que tinha, entendeu? Caraca, se você bota de um lado 100 arqueiros e de um outro lado 100 besteiros a 100 metros um do outro, os besteiros estão massacrados. Mas a 20 metros não, isso que eu tô falando, não, depende. A 20 metros o arqueiro tira espada, maluco. Não, a 20 metros sim, todas as vezes que os besteiros se confrontaram com arqueiros ingleses, tomaram porrada. Nesse caso, os besteiros foram pra perto pra subir a colina pra conseguirem atacar. Eles tomaram tanta flechada que tiveram que voltar. O que que aconteceu? Eles eram freguês dos arqueiros. Então, se tivesse bolsa de aposta nessa época... Não ia poder apostar no arqueiro, cara. É estranho. Mas eu tô falando o seguinte, eu entendi que você... Eu entendi o que você falou, cara, mas isso é dentro do contexto, por exemplo, da Guerra dos 100 Anos. Eu entendo, eu concordo contigo. Só que eu tô falando que a arma, pra outras situações, por exemplo, a besta foi usada na China. Exatamente. De formas invencíveis também lá. Então, o que eu tô falando, mas só tô fazendo comparação com a arma. Entendeu? Estrategicamente, pra esse tipo de guerra que era de fogo. Exato. Concordo. Exatamente. Os chineses usavam besta pra fazer fogo de supressão, como os ingleses usam arcos. Os chineses faziam um tiro pra tiro em parábola. Na Europa, a besta é usada pra tirar reto e o arco é usado pra tirar em parábola. Então, você botar dando mais flash no ar, você basicamente negava um terreno pro cara. Quem é que vai ficar embaixo com uma porrada de flash caindo? É, isso aí. Exatamente. A besta não é usada desse tipo. Por isso que o arco na Europa é muito mais efetivo, porque ele negava terreno. Exato. E a Batalha de Calais, que a gente falou, que o Tucano voltou um pouquinho, mas terminando a Batalha de Calais, que foi muito importante, em 1347, na verdade... Essa foi a Batalha da Malandragem. Por quê? Porque o cara te perguntava, e aí, sabe qual é? Caralho, cara, não. Nossa. Mas é. Na verdade, quando o lado não faz nas piadas, a gente tem que ficar. Tem que ficar se desdobrando. Ele tá meio lento hoje. Na verdade, teve um cerco, né, Tucano? É. Um cerco que durou aí um ano, quase, né? Ah, um anozinho só de cerco, né? Ano de cerco é sinistro porque tu cruza o inverno, né, cara? O que foi foda é que os franceses não conseguiam chegar onde os ingleses estavam pra salvar a cidade, porque tudo em volta era pântano. Então os ingleses ficaram lá fazendo o cerco. É assim, se eles avançassem pelo pântano, eles estavam, né, muito em desvantagem e iam tomar muita porrada, é isso. Né? E pela posição que ele estava... posição que ele estava, ele recebeu o suprimento pelo mar, né? Ah, sim. Puta, é ótimo. É, na verdade a cidade, né, de Calais conseguiu receber alguns suprimentos, mas aí depois o Eduardo III botou 120 navios na costa pra patrulhar, pra não chegar mais novos suprimentos. Os suprimentos só chegavam pros ingleses. É. Eles teriam também conseguido passar o inverno ali fazendo cerco. Ah, sim. Não, jamais, exato. E começou a morrer de fome, até chegou um ponto que mandaram 1.700 crianças e idosos pra fora da cidade, pra não ter que dividir comida. Caraca! E foram chacinados, não? Então, tem duas versões. Uma versão diz que o rei chegou aí, não deixou eles passarem, eles morreram em frente à cidade, de fome. Uhum. E tem uma versão da, de cara, uma... Cara, podia voltar pra cidade? Não podia, foi expulso. Pô, ficou ali na zona de ninguém lá. Terra de ninguém. O francês falar, não queremos mais essa galera, isso aqui é um estorvo. E o inglês falou, pô, ele não pode absorver também. Aí fodeu, né? Não quero saber problema de vocês. Tem uma historiadora inglesa que diz que o rei deixou eles passarem e ainda deu dinheiro pra eles. Mas é uma historinha, né? agora o nego faz o rei escrevendo a história pra ficar bonito, né? É, claro. Passou, deu dinheiro e deu cidadania. Mas e aí, como é que terminou? Terminou com eles rendendo a cidade? Foi. Foi uma parada sinistra que eles mandaram, conseguiram mandar uma carta pro rei da França pedindo socorro, né? A gente tá comendo uns aos outros aqui, não é no sentido bíblico. É no sentido gastronômico. Uhum. Só que os ingleses interceptaram a carta. Aí o rei, sabe o que que fez? Pegou a carta, botou o selo real dele e falou, não, pode entregar pro rei. E aí entregaram e o rei ficou puto ainda, que não conseguiu atacar os ingleses e eles conseguiram invadir a cidade. E foi a cidade Qual foi? Foi dar uma zoada dizendo que ele inspecionou a carta, é isso? Ele falou assim, ele quis dizer o quê? Que falou assim, bom, o cara tá pedindo socorro mesmo. A gente é tão foda que vai deixar até a carta chegar a você que não vai adiantar porra nenhuma. Entendi. Entendi. Então, você tem situação normal de Europa na Idade Média, né? Todo mundo em guerra, na lama, morrendo de disenteria, muros cercados, matança em geral. Essa é, pelo menos, a imagem que a gente tem da Idade Média, mas que os revisionistas insistem em dizer, não era tão assim, tão sinistro a Idade Média, né? É legal. Mas eu acho que eles têm razão, cara. A gente tem essa ideia porque os períodos são mais estudados, são essas grandes guerras, né? Mas a situação normal de Idade Média, pra gente aqui, vem mais uma situação mais normal ainda de Idade Média. No meio dessa guerra toda, esse conflito maluco, vem a peste negra. Que interrompe os planos de conquista do Edward III. E segundo a gente já concluiu em outro Nerdcast, esse é o fim do mundo, né? O mundo acabou aconteceu o arrebatamento e a gente sobrou. Você vê como é que são as coisas, eu já falei isso 1 bilhão de vezes aqui no Nerdcast, como é que história uma coisa leva a outra. A gente tava falando sobre Alta Idade Média, né? Na época onde era tudo rural e agora a gente tinha cidades, né? Quando você tem uma população mais dentro da cidade, você tem esgotos, você tem mais gente concentrada, mais ratos, né? Uhum. E, portanto, propagação de doença. Então, como a população começou a crescer mais, especialmente a população na cidade, isso veio num momento meio que óbvio, né, cara? É de contaminação, a coisa se contaminou de forma absurda. Brutal. Você falar hoje em dia que a peste negra matou 1/3 da população da Europa é uma coisa que você, pra você imaginar a devastação que foi a doença, né, cara? 1/3, maluco. É. Nós somos, quantas pessoas aqui? 6 pessoas. É como se Tucano... 2. Tucano e JP morreram. Não, eu tô com sistema imunológico bom. Eu tô com sistema imunológico bom. Tucano, eu não sei. Eu tô com sistema imunológico bom, porra. Ó, eu arriscaria dar uma de pouco que tá com essas olhinhas aí. Pô, eu sempre sobrevivo. Eu não. Mas é muita gente, cara. É muita gente morta mesmo, cara. Putz grila, que terror. Se a gente pegar pela população do Brasil, como aproximadamente 70 milhões de brasileiros morressem. Nossa, é muita gente, cara. O rei da França morreu, mas não foi de peste, né? Não. A rainha da França morreu da peste. É, a rainha. Mas aí, parou a guerra? Parou durante essa merda? Parou, não? Porra. Como é que tu ia fazer? Tava todo mundo morrendo, você tem que evacuar e esperar, porra, quem passar. Quem é que vai ter coragem de fazer guerra no meio da vingança divina? Não, sem falar que hoje, mas imagina, hoje em dia, se tem uma parada, você fala ebola, nego se caga de medo. Tu imagina o que que era na época tu falar peste negra, nego se cagava de medo. E nego não sabia que vinha de rato, saiu só depois, entendeu? A peste negra é basicamente uma maldição divina que aparecia nos lugares. Não tinha a menor ideia de como, porquê, o que que foi que acontecia. Eles não sabiam que acontecia uma sequência de coisas com a pessoa e a pessoa morria. Com qualquer enfermidade, né, cara? Isso era um... E dependendo da sequência de coisas, a pessoa morria em 24 horas. Então... Em 24 horas? Não é possível. 24 horas. Peste pneumônica, se você respirar a parada, você morre em 24 horas. Era uma praga da peste. Mas aí como é que ela se espalhou tanto? Não tem como o cara morrendo em 24 horas se espalhar tanto. A mesma peste que faz a pneumônica faz a bubônica. Na verdade, a bubônica é você respirar o pus do cara. É nojento, mas é mais ou menos por aí. Caralho! Ah. E quem espalhou ela foi mais os ratos do que as pessoas. A pulga do rato, o rato é um vetor melhor do que as pessoas. Então, os ratos espalhavam mais do que as pessoas. O rato doeu mais tempo. Ah, entendi. Mas ela também mata os ratos. Tanto que ela começa na cidade com uma porrada de rato morto. Depois disso, um abraço. O primeiro culpado da peste foram os gatos, né? A galera achava que era gato. Começaram a matar gato que nem... Você não vai associar o rato morto com ele te passando alguma coisa. O rato já tá morto, né? Além dos gatos, quem foram a responsabilidade foram os judeus, porque como acreditavam que era uma ira divina, né? Era mais uma oportunidade dos caras encherem o saco dos judeus por não ser, né? Não partilhar da sua religião. Todos foram culpados em alguma hora. Ah, vai por admiração, né, cara? É. Tecnicamente, os culpados foram os genoveses, mas... Os genoveses? É porque a peste chegou inicialmente em barcos genoveses de comércio. Você tá de sacanagem. A peste veio do Oriente Médio. Vinha da Ásia, Ásia. Mas a peste tava tranquila lá e que na França que cagalhou tudo? Não, foi matando andando. Matando andando. Foi varrendo. Começou na Itália. Genoveses faziam negócio com todo mundo, né? Então eles foram espalhando a parada por todos os centros comerciais. Aí foi um francês contratar mercenário genovês. Aí, quanto é que tá esse aqui? Esse aqui tá 50 coroas. E esse aqui? Esse aqui 25, porque ele tá arreadinho. Ah, vou levar esse mais barato. Aí levou a peste pra Vou França. Levar o malhado, né? Mas aí o filho do Edward resolveu, quando a parada amenizou um pouquinho, resolveu chegar fogo na parada de novo, né? O Edward III tinha um filho que era o Príncipe Negro, ele é chamado. Desde os 16 anos ele já acompanhava o pai. Nessas outras batalhas que a gente falou, ele já acompanhava o pai. Só que aí ele extrema cresceu... popularidade dentro da Inglaterra, esse cara ficou, né, esse príncipe. Era sangue nos olhos. É. Esse já era ruim de nascença. É, ele era Príncipe Negro porque usava uma armadura preta. Olha que maneiro, que estiloso. Né? É o cavaleiro preto do Monty Python. Negro. E ele foi o cara que falou, ó, já acabou lá a parada, vamos voltar com tudo, né? E o nome dele também era Edward. Né? Isso. Também era Edward. Ele não era Edward IV porque ele não chegou a ser rei. Ele ficou só conhecido historicamente como o Príncipe Negro mesmo. O pai dele voltou pra Inglaterra pra combater os escoceses. E ele ficou na França pra tocar o terror. E realmente tocou o terror. Tanto que ele conseguiu, numa batalha, capturar o rei da França. Caraca, é. Nessa que... época era Jean II. / João II. Jean é Thiago, né? Na verdade. E aí ele levou o rei da França pra Inglaterra e ele ficou lá preso durante 5 anos na Torre de Londres. Caraca. É, porque o que eles pediram de resgate era impossível da França pagar. Ah, tá. A noite que eu tava na Torre de Londres, os caras contam essa história lá, nos guias, né? Teve uma parada muito escrota também. Aí eles fizeram um acordo de paz, né? É. E aí pagaram. Teve um descontozinho, mas pagaram. Ah, pagaram o resgate. O Eduardo III já tinha conquistado vários territórios na França, todo o sudoeste francês e ainda a Calais. Aí ele abandona as reivindicações do trono, fica só com o que ele já tá, né? Sabe aquela parada de parar pra pegar carta no War? Sei. Só que aí o que aconteceu? O resgate era de 600 mil. 600 mil o quê? Coroas. Ah. Aí eles pagaram 400 mil. Aí ele falou assim, então beleza, então a gente libera o rei, mas os dois filhos dele e mais não sei quantos condes, nobres, tal, não sei o quê, vão ficar sob nossa custódia. Uhum. Aí beleza, aí o rei voltou pra França e os filhos ficaram lá. Só que, porra, tinha que pagar os outros 200 mil. Um dos filhos chegou assim, porra, eles não vão pagar nunca essa porra, eu vou é fugir. Aí chegou e fugiu. E aí esse Jean ficou em choque e falou assim, não, filhão, não pode fazer isso, amigo. Como é que você envergonha papai desse jeito? Pô, mas fugiu, cara. Fugiu, não podia fugir. Não podia fugir. Menino mal, já que você fugiu, vou eu voltar para a Torre de Londres. E voltou, cara. Não, cara, como assim? Livre e espontânea vontade, cara. Por que ele ficou tão puto com o filho fugir? Não era bom isso? Esfregar na cara dos ingleses? Então, mas os ingleses ainda tinham uma cabeça passada lá, né, cara? Ah, que isso ia foder os outros. É. Não, acho que não foi nem por causa disso. Era uma honra do pai. De honra que eles estavam devendo. Sei lá, eu acho que... Não, mas não isso não existe só a parte de honra. Tá fodendo. É o que o Jovem Leandro falou. Se só tá ele preso, ele foge, porra, ia ter uma feira, fogos e o cacete é quatro, né, cara? Só que por algum motivo, eles tinham interesse que mantivesse a situação como tava enquanto resolvesse a situação, né? Quando fosse reconquistar o outro lado ou pagar o negócio, enfim, tinham coisas econômicas aí no meio da questão. É, mas então ele voltou e aí voltou... E aí morreu! Morreu. Morreu. Caralho. Morreu preso, velho. Que merda. Aprendendo a voltar. O universo deu uma chance. Ele soube aproveitar a chance dele. Aí ficou um dos filhos dele, né? O filho mais velho ficou como rei, que era o Charles V, também conhecido como Carlos V. E fez o Tratado de Paz, né? Aí que rolou a guerra. O tratado tinha sido antes já. O tratado já tinha sido. Em 1360. E ficou parado por uns 10 anos, 10 a 15 anos a guerra, né? Com esse tratado. 10 anos. E aí, nesse meio tempo, o cachorro louco do príncipe negro resolveu ir fazer guerra lá na Espanha. Na Espanha? É. Começou o segundo período da guerra, que é o período escroto. Pois é, ele resolveu fazer guerra lá na Espanha, só que aí ele se machucou lá na Espanha e acabou morrendo. Acabou lesionado lá, né? Acabou lesionado lá. E a guerra é uma caixinha de surpresas, né? Pois é, e ele acabou morrendo. E isso foi uma bagunça sem limite nos próximos séculos pra Inglaterra, porque ele era o herdeiro da parada, né? E aí começou a gerar margem de quem deveria ser o próximo rei da Inglaterra. Mas era filho único? Se resolver, não era filho único. Mas, sei lá, tinha... Não, era. Eu acho que era filho único, sim. Mas o... Não, tinha uns bastardos no meio aí que acharam que deveriam ser o rei, entendeu? Bastardo não tem que achar nada, maluco. Bastardo tem que baixar a cabeça. Não. Na história da Inglaterra, mais de uma vez, o bastardo foi legitimado pra virar... virar rei. Isso tinha precedente. O príncipe negro, além de se machucar na guerra em Navarra, que era assim, tinha uma disputa na Espanha, no reino de Navarra, que fazia parte da Espanha, entre dois herdeiros. A Inglaterra apoiava um e a França apoiava o outro. E aí, nessa guerra que rolou na Espanha, o príncipe negro também faliu, ficou sem grana. E aí ele primeiro voltou pra Aquitânia, que ele era o duque da Aquitânia, e quando ele tava mal de saúde, voltou pra Inglaterra. E aí deixou o filho dele, Richard II, como rei. Porque um ano depois que o príncipe negro morreu, o pai dele, o Edward III, morreu também. É, mas o Richard II era criança ainda, não era? É, era. Pois é, aí sempre, na história da Inglaterra, sempre que um rei criança assume, vem merda pela frente. O Richard II foi tutoriado, né, por um conselho até 1390. A partir de 1390, os historiadores chamam de o período da tirania do rei Richard. Olha, que ele enlouqueceu geral. É, que ele... Ele ficou doidaço, mano. Na verdade, ele estreitou as relações com a França e meio que fez um período de paz também. E isso não é ficar doidaço, maluco? O cara tinha ficado... Ele era impopular em todos os segmentos da política inglesa. Entre a nobreza, entre a população geral. Ele foi totalmente impopular. Então se criou um espírito de tirar o cara de lá, entendeu? Uhum. E tiraram, porque ele foi depois preso e morto lá num dos castelos lá da Inglaterra. Foi um primo dele, que no começo era leal a ele, mas depois ele foi fazendo merda atrás de merda. Aí o Henry IV, também conhecido como Henrique IV, que era de uma outra linhagem. Ele não era da mesma linhagem real. Ele tinha sangue real, mas ele era de uma outra linhagem, né? Tanto é que começa a dinastia Lancaster, que os Lancaster nem são considerados Plantagenet, porque essa galera toda vem da linhagem Plantagenet. O Edward III, Longshanks e tal, que é uma linhagem bem antiga, né? Os Plantagenet vão voltar depois ao poder na Guerra das Rosas, mas isso já é outra história. A Guerra das Rosas é um, né? Acho que a gente tem que fazer, é muito maneiro. É, isso já é uma outra história. Guerra dos Rules? É isso aí. Gostei, isso é legal. Michael Keaton e Kathleen Turner. Michael Douglas, nossa. Michael Douglas e Kathleen Turner. Num filme. E tem o Danny DeVito também. É, depois teve A Joia do Nilo também. Esse novo rei da Inglaterra, teoricamente, já não tinha mais nenhum direito ao trono francês que o outro cara reclamava, entendeu? É. Mas a porrada continuou. Porque ele não era... a linhagem dele já era diferente, era é isso? Diferente, era uma linhagem diferente. Ele era primo do príncipe negro, entendeu? Uh-huh. Era filho do... Ah, ele era primo do príncipe negro. Ele era primo, né? Então já... qualquer conflito, né, de longa duração, né, ninguém mais sabe como é que começou... Nem porquê, e agora eles já só sabem que estão brigando, é isso, né, cara? Agora o motivo é quem é que vai poder arregar. É, exato. Exato. Que eles mantiveram alguns dos territórios que conquistaram lá na França, né? Uhum. E na França, o rei Charles VI, ele tinha transtorno bipolar, e quando ele estava mais são, ele favorecia o irmão dele, que de fato era o marido da mulher dele, da rainha. Era quem cobria a rainha. E quando ele tava loucão, ele beneficiava. E quando ele tava mais louco, ele favorecia o tio dele, que era Felipe da Borgonha, que é aquilo que a gente comentou lá no começo, que a Borgonha ia ser uma peça-chave decisivo na guerra. Decisivo no final da parada. E nesse meio termo, que tava confusão na Inglaterra, a França se aproveitou e retomou vários dos territórios. A Inglaterra ficou basicamente com Calais e a região em volta. Se eu não me engano, ficou com a Aquitânia também. Mas a Aquitânia era complicada, porque não tinha acesso direto ao mar, né? Então ficou com um buraco aí no meio que a França reconquistou, na Bretanha e tal. O Henrique IV, ele, se eu não me engano, ele não tocou muito fogo na guerra, né? Ele foi mais um período dele tentar estabilizar politicamente a Inglaterra, né? Ele, foi. Como ele não era da linhagem real, sempre teve muita controvérsia em torno dele, né? Ele sempre teve um olho em... Peraí, vamos tentar sempre me tirar daqui. Então a preocupação mais dele era fincar o pé na corte inglesa. Mas quem assume depois dele é o filho dele, certo? Henrique V, Henrique. Que esse sim resolveu que ele era rei da França. Uhum. Resolveu de novo que era rei da França. Já sem tanta parte assim familiar da parada, né? Mas, enfim, ele que tinha direito ao negócio. Tanto que os nobres ingleses aconselharam ele e falaram assim, não mete o pé na porta, vamos negociar, a gente pega aqui a Aquitânia de volta. É, e o Henrique IV, né, o Henry IV, o pai dele, conseguiu trazer a Inglaterra de volta. Se ele não foi um rei de guerra, ele foi um rei que conseguiu reorganizar a parada, e a Inglaterra acumulou recursos suficientes para fazer mais essa empreitada. E aí, como os nobres falaram para ele negociar, ele começou a negociação e a França falou assim, não, beleza, você pode ser o duque da Aquitânia, porque isso já foi garantido pelo tratado que a gente fez lá atrás, em 1360, e a gente pode dar esse ducado para você. Uhum. Só que ele falou assim, não, ducado de cu é rola, amigo. Aí ele falou, eu quero a Aquitânia, eu quero o complemento do resgate do rei Jean II, que vocês não pagaram até hoje. Faltou os 200 mil. Eu quero as terras da Normandia, de Touraine, Anjou, Bretanha, Flandres. Eu quero casar com a sua filha, falou pro rei. Quero casar com a sua filha e vocês vão me dar um dote de 2 milhões. Caraca. E ainda vão construir uma torre Eiffel aqui. Ou não? Acho que não chegou nesse ponto. É o tipo daquela proposta. É que ele é a briga, né? William Wallace. vou puxar uma briga. Desaforada. Mas os franceses ainda chegaram e quiseram negociar isso. Ah. Ele falou, não, você leva a Aquitânia, a gente paga os 200 mil e você casa com uma prima da princesa. A prima feia. Aí o que ele fez? Desembarcou com 10 mil soldados na Normandia. Ah, tô bom. E falando que era rei. E aí ele desembarcou numa cidade chamada Harfleur, e foi até Calais, destruindo tudo pelo caminho, tá ligado? Uhum. Ziporra. É, aí ele não foi no espírito de conquistar não, e segurar, não. Ele foi estilo Gengis Khan, conquistando e destruindo a parada, porque ele sabia que ele não tinha gente suficiente pra segurar. Porque se a Inglaterra tava num momento mais próspero, os nobres ingleses não estavam muito afim de voltar pra guerra, entendeu? É. Ele foi meio que na marra. Ele meio que forçou a barra, né? Confiscou muita coisa lá dos nobres e foi com recursos limitado, ele não foi com todo o recurso que ele achou que ia conseguir captar pra parada. E foi no caminho entre essa cidade de Harfleur e Calais que ele ia esbarrar em uma das batalhas mais épicas da Idade Média. Com certeza a batalha mais foda da Guerra dos 100 Anos. É, com certeza. E talvez seja a batalha que os ingleses, de um modo geral, se orgulham de toda a sua história, mais se orgulham. A Batalha de Agincourt. Ou Azincourt, depende, né? Você pode. Quem foi que botou o Z na parada? Não sei, mas mudou. Hoje em dia chama Azincourt. Azincourt. Mas na época era Agincourt. Mas isso aconteceu em 25 de outubro de 1415, que foi o dia de São Crispim, quando o exército inglês vinha com 7 mil homens. Que fim teve São Crispim, que eu nunca mais ouvi falar dele. Ele vinha lá com mais ou menos 7 mil homens, a galera tava fudida já, fudida, mal paga, todo mundo morrendo de disenteria, o que era normal... Situação normal, Idade Média. Mas ele tava saindo fora pra passar o inverno fora do campo de batalha. Então ele ia pra Calais, Calais era um porto seguro, né? Então de Calais ele ia embora. E a galera, os franceses decidiram... Não, os franceses não vão embora porra nenhuma. Meteram ao norte da vila de Azincourt, né? Por isso o nome da batalha. Uhum. 30 mil homens. É, eles resolveram cortar a rota de fuga do Henry V, exato, né? Não, errei o nome. De 20 a 30 mil, né? É não dá pra ter um número falam, exato. Né? Falam até 36 mil. Nunca se sabe o número exato. Mas como eu disse, tem um documento com os nomes dos soldados ingleses, né? E aí por isso você sabe mais ou menos o número das pessoas que estavam envolvidas na batalha e tal, não sei o quê. E aí, quer dizer, ele viu a galera, né? Quer dizer, você sabe, né, que os caras estão lá, né? Você sabe que você vai ter que passar por aí, não é surpresa. A parada também é que é assim, eram duas florestas, né? Agincourt e Tramancourt. Isso, duas vilas. E embaixo, ao sul, tinha a Maisoncelle, que é onde ele acampou, e aí, pra passar entre essas duas, tinha mato de um lado, mato do outro. Isso. E tinha uma passagem estreita. Tem tipo um gargalo entre as florestas, né? Exatamente. E o que acontece? Os ingleses tomam muito ataque de cavalaria pelos flancos dos franceses, né? E aí, cara, quando eles viram o cenário, ele mandou todo mundo, que disse que foi mais ou menos 11 da manhã, mandou todo mundo, os arqueiros todos correrem e fecharem o estreito entre as florestas. O que aconteceu? Eles fizeram aquela linha de arqueiros e aí não tinha como eles serem flanqueados, porque dos dois lados tinha floresta. É, a escolha do terreno foi decisiva pra essa batalha, né? Mas a escolha normalmente é da defesa, né? E a defesa, exatamente, escolheu mal pra caralho. Escolheu mal pra caralho, porque, como você falou, era tanta gente a mais do que os ingleses. Exato. Que eles não deveriam ter escolhido, era um lugar que afunilasse, né? Exatamente. Então, mas tem uma parada que é, na época tinham livros didáticos de batalha, né? Uhum. Tinha os caras que analisavam as batalhas e escreviam tratados, né? Manuais de como lutar. Ele falou assim... Aí, isso ainda você faz até hoje. Sim, sim. Mas já tinha na época. É. E aí, nos últimos 1000 anos, os exércitos que esperaram o ataque venceram os que saíram atacando. Uhum. E aí, os franceses... Isso normalmente acontecia porque o cara que esperava tinha escolhido bem, né? Tinha escolhido isso. Normalmente o terreno mais alto, né? Higher ground, né, King? Exatamente. Os caras escolheram mal. Essa que foi a parada. Não, e tem uma coisa. Eles fecharam a entrada e os ingleses ficaram num outro ponto. Nesse ponto que eles estavam, eles botaram as lanças enfincadas no chão pra, se tivesse carga de cavalaria, barrar os cavalos, né? Tipo o Coração Valente, sabe qual é? Uhum. Aquelas lanças compridas. Só que os caras não estavam escondidos, estavam enfincadas no chão. Fizeram valas, tal, não sei o quê. Só que da onde eles estavam esperando, não dava pra atacar. Aí eles chegaram assim, o rei chegou uma hora e falou assim: aí, molecada, vamos sair correndo e se posicionar um pouco mais pra frente. Aí eles foram, só que os franceses ficaram meio em choque e não atacaram. Se eles tivessem atacado nessa movimentação, tinha acabado, né? Não tinha sobrado inglês pra contar a história. É, que... até porque a chuva veio depois, né? Sim. E aí eles ficaram em choque e falaram assim: e aí, a gente ataca, não ataca? E não tinham chegado todos os franceses, né? Não, e parte disso tinha uma crise de comando também no exército francês. Estava dividido ali quem é que tinha responsabilidade, porque o rei não tava lá. Não, tinha um condestável, né? Exatamente, e tava meio confuso ali, quem é que mandava no negócio. Tinha um marechal, tinha não sei quem, então os caras estavam meio que... Tinha muito nobre, entendeu? Os caras acharam que ia ser um massacre do rei da Inglaterra. Todo mundo queria meter a mão na parada pra ganhar no resgate também, entendeu? Todo mundo queria fazer o gol. Todo mundo queria. E aí tinha muito nobre dos caras. Os caras sentiram o cheiro de sangue e foram pra lá. Só que ficou uma crise de comando. É, a batalha durou 2 horas. Pois foi. É. Não, o Tucano falou da mudança de posicionamento, mas aí veio a sorte junto, que foi um pé d'água violento que caiu e enlameou aquela porra toda. Uh-huh. O terreno já era meio pantanoso, meio arenoso. E aí enlameou a parada toda. O forte da galera francesa era a cavalaria, que complicou pros caras. E eles foram teimosos e resolveram foram atacar com a cavalaria assim mesmo. Não, mas tem uma coisa. Quando os ingleses foram pra frente, se não me engano, me corrijam se eu tiver errado, mas quando eles foram pra frente, eles ficaram numa distância que as flechas deles chegavam na... Chegavam, exatamente. Os franceses. Então eles atacaram. Exatamente, aí forçaram os franceses a agir, porque senão eles iam ficar lá esperando, né? Mas como as flechas chegavam lá, eles forçaram os franceses a agir. Eu vi um documentário que falava que como os arcos britânicos, eles atiravam de 8 a 12 flechas por minuto, recarregavam 4 por round. Recarregavam 4 vezes mais rápido que a besta francesa. Crossbow. O crossbow. Nos primeiros momentos, assim, da batalha, choveu 55 mil flechas inglesas. No... Você sabe o que é isso, cara? Isso é Our Arrows Will Block Out the Sun, cara. Isso é muita coisa, cara. É impossível, cara. Como você vai sobreviver 55 mil flechas só nos primeiros momentos de batalha, em cima de você, né, cara? E aí os caras se atolaram todo na lama e se fuderam. E eles capturaram muitos nobres, muitos cavaleiros franceses. Você contar uma outra palavra. A cavalaria é uma unidade de ataque, não é uma unidade de você ficar segurando ali o... não faz sentido você ficar com os cavalos lá parados esperando os caras virem, né? Cavalo é pra atacar. Exato. Então, os cavalos tentaram atacar e ficaram presos na lama. Os que não ficaram presos voltaram sem controle e pisotearam uma porrada de francês. Foi uma manada solta. Foi uma zona, cara. Foi uma zona e os ingleses... Você vê, a batalha que durou 2 horas, cara. Que, né, os ingleses saíram não só triunfantes, mas como eles gostam de falar essa merda até hoje. Né, porque era muito pouca gente contra muita gente. Nessas 2 horas, eles mataram 10 mil franceses. E morreram 112 ingleses. Caralho. Puta que pariu, né, cara? Os franceses viram a cavalaria se fudendo e mandaram infantaria atrás. Que falou, porra, a gente não pode perder pra esse punhado de gente, né? E mandaram a infantaria atrás. E aí que deu esse problema dos cavalos voltarem e aí ficaram perdidos, né? Tinha flecha de um lado, cavalo voltando do outro. Foi um momento Esparta dos ingleses, né? Foi totalmente, né, cara? E os caras acharam que iam ter um rei no final do dia, né, como prisioneiro, e se fuderam muito, cara. E foi especialmente humilhante pros franceses, porque os franceses eram todos... Era um exército muito, muito nobre, né? Que vocês falaram, né? Tinha muita gente de títulos de nobreza ali e tal, não sei o quê. E os ingleses eram uma mistura social do caralho, entendeu? Tinha mercenário, tinha gente de classe baixa, tinha todo tipo de... tipos nobrezinhos também. Não, claro que tinha. O rei tava lá, não. Mas era muito mais misturado do que os franceses. Foi como se fosse a galera de sangue ruim matar os de sangue azul, entendeu? Teve um duque, o duque de Orleans, que ficou 25 anos preso na Torre de Londres. Nossa, depois dessa. Depois dessa. É foda, maluco. E o pior, não, mas olha só. Ainda teve algo que também é lembrado até hoje, porque eles pegaram uma quantidade de prisioneiro absurdamente gigante, né? Tipo, milhares de pessoas. Era mais prisioneiro do que soldado inglês. E o Henrique V mandou matar todo mundo. Até porque eles já tinham feito prisioneiro na primeira leva dessa batalha e eles ficaram com medo dos prisioneiros, né? Eles não terem como segurar os prisioneiros lá atrás e os caras atacarem pela retaguarda. Aí é vacilo. E é o que falam que os historiadores, que assim, estrategicamente, militarmente, foi uma decisão bem clara, né? O cara não tinha como segurar aquela galera e, sabe, depois se ele solta a galera, isso vai ser problema pra ele no futuro, então ele mandou matar, né? Acabou com os problemas. Mas é algo muito terrível, tenebroso, né? Você tem um prisioneiro... A gente já falou sobre isso no Nerdcast de cruzadas, né? Exatamente a mesma situação. Porque, assim, humanitariamente é um crime absurdo, né? O cara se rendeu, o cara acabou, né? E você vai mandar matar milhares de pessoas. Nessa brincadeira, você matar os seus prisioneiros é que o seu inimigo pode resolver fazer isso com os seus. Foi uma decisão controversa. É o famoso, nunca se sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Nessa brincadeira, morreu 40% da nobreza francesa. Puta que pariu. Cara, foi um estrago. Mas aí que tá. De certa forma, aí eu vou usar outro dito popular. Tem males que vêm pra bem, né? Porque com essa morte da nobreza francesa, a nobreza francesa nunca se recuperou disso. Uhum. E aí o Estado francês pôde se reorganizar de outra forma. E eles acabaram, no fim das contas, vencendo a guerra, ou enfim, considerar que venceram a guerra, porque eles conseguiram se organizar de outra forma, quebrando um pouco esses elos feudais que tinha, essas crises de comando e tudo mais. Né? É, porque a França já ensaiava a centralização do poder desde lá 1200, mas... É, só que tinha milhares de gente aí, milhares de pessoas aí atrapalhando o negócio. É, não, eu quero. E aí, no final, nesse dia de São Crispim, morreu todo mundo. E aí limpou a área de quem não tava aí participando. Sabe gente? Que tem uma parada irada dessa batalha, que não sei se é lenda ou se realmente é verdade. Como os franceses estavam com um número muito, muito maior, eles começaram a falar que depois que eles fizessem barba, cabelo e bigode dos arqueiros ingleses, que eles iam arrancar os dedos dos arqueiros. É, exato. E aí é por isso que na Inglaterra não se mostra o dedo do meio, né? Isso. Você levanta os dois dedos. O indicador e o polegar. Não, o indicador e o dedo médio. Ah, tá. É, o indicador e o dedo médio. São os dedos que puxam o ar. É, que é assim, quando você vai mandar alguém tomar no cu, você levanta os dois dedos assim, né? Olha aí, que aí é agressivo, é dois dedos. Não, é pra mostrar que você ganhou, entendeu? Você ganhou a batalha, então você ainda tem os seus dedos de arqueiro, é isso, né? Isso, e na França ficou conhecido com o dedo médio, que quando você mostra o dedo médio, é o arqueiro inglês falando assim, ó, ainda tô com o meu dedo aqui, ó. É porque na França os caras não usavam arco, usavam a besta. Então, eu de qual dedo que usa. O cara puxava o gatilho da besta com o dedo médio, porra? Depois dessa batalha, aí ninguém conseguia parar o Henry V, né? O exército francês ficou desmantelado, né? O Henry V era o Kenneth Branagh, é isso? É. Achou a referência aí. Aí ele tomou Caen em 1417, Rouen em 1419, fez uma aliança lá com o Ducado de Borgonha, que era contra o rei, e aí através dessa aliança ele assumiu o controle de Paris, que era a capital da França, casou com a filha do Charles VI, que era a Catherine de Valois. Era ideia fixa, né, mano? Devia ser uma puta buceta, né, cara? O cara, mano, entrou na guerra com esse intuito, né, cara? Qual era o nome da figura? Catherine de Valois. Vamos ver esse bigode, como é que era. Essa Catherine de Valois tinha um irmão que era o herdeiro natural do trono, que era o Charles VII, também conhecido era como o Charles. Charlinho que gostava de batatas. Tá que pariu. Ele era o Delfim? Delfim? Sei lá? Delfim. Isso, era o Delfim. Ele foi declarado ilegítimo, porque quando o Henrique V chegou lá pra reivindicar as paradas, uma das reivindicações era que o Charles VII fosse considerado ilegítimo pra ele não poder assumir o trono. Aí ele passou a se chamar Charles Snow. Charlinho Snow. É, que aí o filho dele, que ele tivesse com a Catherine de Valois, seria o rei de França e Inglaterra. Exatamente. O grande sonho dos ingleses, né? É. Só que o que aconteceu quando ele voltou pra Inglaterra? Levando consigo a esposa, pegou uma disenteria e morreu. Não. Ele morre na França. Ele deixa uma galera na França. Isso. Só que ele só começa a dar merda, porque ele não tá lá, né? Então começa a dar merda. E aí morre o... O irmão dele. É, o cara que tava o número um do comando morre. E aí ele se vê obrigado a voltar pra França, pra batalhar de novo lá, pra retomar alguma das coisas que o cara já tinha perdido. Verdade. E aí ele pega... Tinha que dar o fim nisso. Nossa senhora. Nossa! Passou desapercebido. Passou. O que tá acontecendo? Tá fazendo muita... A Bienal acabou com o time, né? Não, acabou com você, cara. Mas ele morreu novo, morreu com 36 anos, rapaz. Morreu, mano. E o filho dele, que ia ser o rei, né? Tinha só 8 meses. Putz, aí, a responsabilidade. Pepino de novo. Sempre que vai assumir uma criança, dá merda, cara. Porra, a gente já viu isso com o Joffrey. Quarto e último período da Guerra de 100 Anos, que tem mais 100 anos, ou não, ou menos 100 anos, é muito interessante porque nós temos essa figura fantástica, enigmática da Joana d'Arc, né? Não, depois do filme do Luc Besson, ele zoou a Joana d'Arc pra mim. Por que zoou? Quando eu era adolescente, eu vi um filme que era baseado na Joana d'Arc, que era uma garota que tinha perdido a mobilete. Você lembra desse filme? Não. O irmão dela perde a mobilete e ela quer recuperar a mobilete do irmão. Que pariu. E no final taca um fogo num boneco. É legal. Caralho, que merda. A lenda do Billie Jean também é meio... A lenda da Billie Jean, acho que é esse o filme. Esse? Que tem a garota de cabelo curto. A lenda de Billie Jean. Não sei que filme você tá falando. A lenda da Billie Jean é legal. É baseado na Joana d'Arc? Eu acho que é. Ela corta o cabelo. Até. Isso. O cabelo no metade do pé. Isso é verdade. Aí, pô, olha aí, Joana d'Arc, que maneira. Aí eu vi o filme do Luc Besson e a Joana d'Arc virou pra mim só uma maluca que grita, cara. Mas você acha que ela era outra coisa? Cara, mas eu achei tão irritante aquele filme. Ah, eu gosto tão muito caricato, aqueles soldados franceses. Puta, eu achei uma merda. Eu gosto, cara, muito desse filme. Eu também achei caído, cara. Você joga ainda? Eu gosto desse filme. Acho maneiro. Eu não gosto do final porque é foda, né? Fica lá o. Qual o nome dele? Dustin Hoffman. Fica o Dustin Hoffman lá. Mas ela era maluca, gente. Ela era doidinha. Faz todo sentido. Como ela é uma maluca, velho. É uma santa. Olha aí a lenda de Billie Jean. Tinha umas cenas, né? Sessão da tarde mesmo, né? Mas ela era maluca 22 mesmo? Cara, ou ela eu acho... tinha os momentos dela sobriedade e conseguia organizar a parada? O que acontece? Ela era uma pessoa que dizia que ouvia vozes, via luzes, e que essas vozes eram de Deus. Não, ela não ouvia vozes, ela falava e as vozes respondiam. E respondiam, exatamente. Era o pior tipo. As vozes respondiam. E as vozes... diziam a voz de Deus, mensagem... Não. O quê? A menina que fazia Billie Jean era irmã do Christian Slater. Não. Olha só, o Christian Slater fazia o garotinho da lambreta. Caraca, tô muito chocado. E a garota, Billie Jean, aquela que povoou a imaginação de todos nós, é irmão dele, cara. Tá. Eles eram irmãos na vida real e no filme. Que beleza. Tô chocado com isso. Helen Rachel Slater. Ok. Ela dizia que a voz disse pra ela que ela tinha que salvar a França dos ingleses, a voz de Deus, e fazer com que o Delfim fosse coroado rei da França. Assim, Deus estava sendo específico pra caralho, sabe? O Delfim não podia ser coroado rei da França, porque pra ser coroado, a cerimônia tinha que ser na Catedral de Reims. Isso é uma maluquice sem pé nem cabeça, né, cara? É, cara, as leis. As porra das leis, entendeu? Mas isso é uma maluquice sem pé nem cabeça, né, cara? Você vai deixar uma crise política inimaginável porque ele tem que ser coroado naquele lugar, não pode ser no outro, porra. Mas sabe o que que é? Não é só isso, cara. O que que é o poder? Não é uma pessoa que tem o poder. O poder é aquela pessoa e todos os aliados, todas as pessoas que acreditam no poder daquela pessoa, defendem o poder dessa pessoa. Apoiam, né? E apoiam o poder dessa pessoa. Então, se o cara, pra ser legitimado, não adianta ele dizer, eu sou o rei. Todos em volta tem que estar de acordo que o cara é o rei por causa de N motivos diferentes. Ok, mas se a catedral lá tá ocupada pelos ingleses, pô, coroa o cara no bar do Clipper, né? É uma forma de poder, de legitimar mas o poder. Mas é isso aí, tinha que legitimar. E aquilo era, tipo, até uma prova, se você consegue recuperar o lugar sagrado, você deve ser o rei mesmo. Se botasse a coroa nele em outro lugar, o duque da Borgonha, que era quem tava tomando conta do norte da França junto com os ingleses, podia falar assim, não é rei não. É, isso aí. Ser rei tem que ser coroado. É, e aí causa um problema. Mas entendeu? Esse cara nesse momento é inimigo. Você tem que juntar teus aliados e falar, o nosso chefe é esse cara aqui, né? E os aliados vão legitimar o cara. E que o quem vai fazer ele ser legítimo mesmo depois ou não é quem ganha a guerra. Mas se ele ganha, se na época as pessoas pensassem como você, a história não ia ser tão legal, porque não ia ter Joana d'Arc, não ia ter porra nenhuma. E aí, cara, a Joana d'Arc, ela foi mais uma desses exemplos, né? O que que é uma garota dizendo que ouve a voz de Deus e o cacete? Não é nada. Uma, pode ser a maluca, ainda mais ela, que não era nobre, que não era porra nenhuma, entendeu? Mas ela era convincente. Exatamente, é esse que é o negócio. As pessoas em volta começaram a dar crédito pra garota. Esse que é o negócio. Ela era convincente, primeiro, porque ela conseguiu uma audiência com o Delfim. Porque ela era uma camponesa. É. Então ela já falava umas merdas que a galera acreditava pra alguém chegar e levar ela até o Delfim. E ela deve ter feito alguma coisa que o nego falou. Ih, essa menina aí é especial também. E pro Delfim, ele ficou meio com medo de atendê-la e mandou outro cara falar que era o Delfim. Tipo, fica no meu lugar você. Isso aparece no filme, em vários lugares. Isso é uma técnica clássica de evitar, de evitar que você seja morto por um assassino. No final não tinha televisão, né? Não tinha televisão pra você saber qual é a cara do maluco. Só que ela virou e falou assim, você não é o Delfim. O Delfim é ele. Aí todo mundo, caralho! Foi a voz que disse. Aí todo mundo acreditou. Aí o Delfim deu um exército pequeno até pra ela. É, até porque pro Delfim, pô, o que é um pedinho pra quem tá cagado, né, cara? Deixa eu ver o que a mulher vai fazer. Na verdade, eles não deram um exército pra ela. Eles, né, tinham um cara comandando o exército e aí ele anexou ela ao exército, né, cara? É, ela era tipo líder espiritual. É, exatamente. Ela era... fazia as estratégias e tal, mas ela tinha voz ativa, que ela falava... Mas segundo o Marcelo Nova, ela gostava de segurar na lança. bem lembrado. Lembrando que ela era uma adolescente. Uma adolescente, não era camponesa, uma adulta. Hoje, na época, com 12 anos, o cara já era velho pra caramba. É. Mas ela não era nobre, né, cara? Era uma adolescente do povo, sabe? Veio da merda, comia merda. Eu comi merda e agora tô do lado do Delfim. É, mas o desespero era grande, né, cara? Não, e o desespero era o grande, né, cara? A França tava aniquilada nesse momento. Eles perceberam que ela era valiosa dessa forma. Ela as pessoas acreditavam nela, simplesmente isso. Era um, né, marketing. Era um grande marketing, exatamente. A estratégia mais correta nesse momento seria que, tanto que os ingleses e os borgonheses estavam esperando por isso, era a França tentar reconquistar a Normandia e chegar em Paris. Paris, né? E ela chegou e falou não, porque Deus está falando que a gente tem que ir em direção a Reims. A missão dela na Terra era essa, coroar o Delfim. Sim. E aí ela convenceu a galera, ao invés de tentar reconquistar a Normandia, que era estratégico, ir em direção a Reims. E os caras, puta que pariu, vamos lá. É, aí os ingleses um pouco desprevenidos, e vale como detalhe, não foi só isso também, né? Os ingleses já estavam enrolados porque o novo rei era também 22, né? Mas talvez mais 22 do que a Joana d'Arc. Então a crise estava começando, a crise política dentro da Inglaterra estava começando a pegar e os recursos para a Guerra dos 100 Anos começaram a ficar mais escassos também. Né? E tem uma coisa também, a Joana d'Arc tinha um parceirão aí que era foda, que chamava Etienne Vignoles, que era conhecido como La Aie. Pensei que tu ia mandar que ele era conhecido como ventríloco. Puta merda. Hoje em dia ele é conhecido como o Valete de Copas. Olha aí. E te doeu falar isso? O único valete que prestou na história. Não, tem dois. Tem dois. A presença dela no exército fazia muita diferença. Teve uma batalha que ela tomou uma flechada e aí acharam que ela ia morrer e levaram a garota pra longe da linha de frente lá do cerco. Ela tirou e ela mesmo arrancou a flecha fora e voltou pra batalha. E os caras, caralho! A garota é foda, maluco. Quer dizer, então tinha um monte de coisinhas assim que acontecendo, que quando você já tá propenso, né, a acreditar no negócio, acontece qualquer outra coisa. Mártir, né? No herói, uma coisa assim. No herói, exatamente. Ela. Então, quer dizer, ela tipo dava um boost, né? Dava um bônus de boost em área da galera. E ela conseguiu realizar a missão dela. Conseguiu. Que era abrir caminho pro rei. Conseguiu. Coroado. Conseguiu, exatamente. E eles agradeceram muito bem a ela por isso. Porque aí ela se tornou um estorvo, né, cara? Esquentaram ela, pô. Tava meio frio. Se tornaram um estorvo e acusaram ela de ser um herege, o caralho. E todo mundo sabe qual é o fim da Joana d'Arc, né? Quem capturou ela, assim, o rei, né, já coroado, fez um acordo com o duque de Borgonha. Porque, assim, ele, primeiro ele expulsou os ingleses. Só que ele não queria chegar em Paris lutando contra o Duque de Borgonha, porque afinal de contas era todo mundo francês. E uma hora ele ia conseguir dominar tudo, ele queria ser mais político com os caras que iam ser vassalos dele, né? Uhum. É, mas quem capturou a Joana d'Arc foram os Borgonha. Foi a galera de Burgundy, que já tinha sacado que a Inglaterra tava na merda lá politicamente. E falou, opa, os caras não vão conseguir manter essa porra, vão mudar de lado, né? E aí, mas mesmo assim, ainda nesse período de transição, eles capturaram a Joana d'Arc. Capturaram a Joana d'Arc e entregaram pros ingleses, né? Exatamente. Em Rouen. Mas já estavam conversando com os franceses também, né? Eles já estavam aí no processo de mudar de lado. O rei podia ter chegado e falado, não, vamos negociar. Vamos negociar essa paz e vocês liberam a Joana d'Arc. Mas ele cagou e andou, já tinha virado rei. Foda-se, né? Foda-se. Pra que ele ia se preocupar? Ele já era rei, o problema já tava... A missão dela na Terra já tava feita. Exato. Os ingleses já tinham ido embora. Os ingleses já tinham ido embora. Agora a única voz que ela escutava é a voz do Delfim Moreira, né? Nossa, tá triste. Tá a decadência de um mito. A Joana d'Arc morreu queimada com mais ou menos 19 anos. A criança. E ela só foi... Assim, a igreja só pediu desculpa, né? Muito tempo depois. Ela foi canonizada santa em 1920. 1920! Caraca. Você tem noção, cara. Ela morreu em 1431. O que pra ela não muda nada, né? Pra ela, exatamente. Pra ela, foda-se. Canonizar demora um tempo, tem que fazer uma pesquisa séria, não é assim? É, exato. Louco ou santa? Quantos séculos decidiu? E aí, como é que termina a Guerra de 100 Anos? Termina com a França tomando todo o território de volta, os ingleses só ficaram com Calais. É, tudo que tinham perdido, com exceção de Calais. Ou seja, voltou tudo a estaca zero. Que merda, cara. Mas aí, mais ou menos... Porque a França sai da Guerra dos 100 Anos com uma oportunidade de reorganização. Aquilo que o Eduardo falou lá atrás, né? De mudança do estilo feudal para um governo mais centralizado e acaba com essa farra de duque disso, duque daquilo, né? E consegue se tornar um país, uma nação, como a gente conhece mais ou menos hoje. A guerra foi até 1453, não é isso, Tucano, grande professor? Nossa. Você vê como é que as coisas... As histórias se convergem, e também foi o ano da queda de Constantinopla, por acaso, né? Então foi justamente o fim da Idade Média, foi o que a gente falou. Talvez não tenha, a gente talvez tenha dado uma má impressão que não tenha mudado nada em termos de território, em termos de. Mas como é que essa guerra foi importante para a evolução da história com H maiúsculo, né? E o início de um novo período, né? Que é a Idade Moderna. Então, tendo contexto maior, é bem importante, sim. E a Inglaterra entra numa merda econômica sem precedente, porque eles gastaram tudo, né? Nessa reta final de guerra pra manter o orgulho, né? Manter o que tinham conquistado. O rei fica, se já era 22, despiroca de vez, entra em estado de catatonia durante anos, assim. Nossa, o cara ficou, às vezes, mais de um ano em estado de catatonia. Ficou 44, ficou 44 total. É, e aí vai ter, no final disso, a Guerra das Rosas e ele cai fora do poder. E a confusão se prolonga. A Inglaterra leva uns 50 anos para se estabilizar economicamente de novo depois disso. A Inglaterra devia ser a guerra dos 150 anos. 50 anos em 100, né? Se fosse Juscelino, tinha se melhorado em 5. Porra, Eduardo, me ajuda aqui, cara. Hoje é o teu dia de brilhar. Príncipe é um cargo escroto, né, cara? Vamos falar a verdade. Claro que não, cara. Maneiríssimo. Ah, eu acho que é isso. Tu queria ser príncipe? Fala a verdade. Lógico. Tu queria ser príncipe? Porra, eu queria ser o príncipe caçula. Pior do que príncipe, só o duque da Cornualha, cara. Toma. O príncipe caçula é o melhor, porque ele é príncipe e ele não precisa ser rei. Olha aí que beleza. O príncipe caçula quase virava padre, hein? Cuidado. É, o príncipe caçula quase virava padre, exatamente. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.